Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvintes do Magicando, está começando sua dose quinzenal de capirotagem e hoje, somente hoje, a gente vai falar sobre um tema que vai amarrar você, que vai deixá-lo coladinho na cadeira, porque afinal de contas, eu, é um tema que eu tenho medo. Ah, Andrei. Por quê? Servidor vira tu, foda-se. Tem melhor essas porra aí de amarração. Que hoje a gente vai falar sobre amarração. É essa técnica, esse ninjutsu que faz as pessoas se grudarem, né? Isso é, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Com toda certeza, até pra leigos, amarração é algo bem conhecido, né? É algo que o pessoal gosta de fazer por aí, desfazer. Eu sou o Andrei Fernandes e pra me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo mestrando Marcos Keller. Vou cantar uma musiquinha porque o pessoal gosta quando a gente canta. Canta lá, vai. Então é: quando o coração da gente se apaixona, fica frágil e fácil de se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que esqueça o resto. Então vou só até aqui. O cachorro até se tremeu aqui embaixo da cadeira. E esse que fez uma cara absolutamente maravilhosa quando o Keller começou a cantar, Rodrigo Grola. Que ele gosta. Eu só tenho uma coisa pra dizer e não tem nada a ver com a pauta. Detetive Pikachu é muito fácil. Eu quero ver fazer o filme do Psyduck Cracudo. Psyduck Cracudo? Caraca. Ilustrações, por favor. Como que ele cheira? Então, e crack é bom que crack um você é cachimba. Mas eu fiquei pensando como é que ele... É mais fácil, porque ele só coloca no bico e... Ah... E acende. É, só coloca e vai. Legal, da hora. E temos aqui ela também, Lívia Andrade. Gente, esse negócio de amarração, eu só fico pensando naquele sketch do Portas dos Fundos, que o cara chega lá... Ó, o cara fez... Fulano de tal fez a amarração pra você, pra voltar em 3 dias. Vamos lá, cara. E o cara fica tentando convencer a mulher. Volta, volta lá. O cara gosta de ti pra caralho, velho. Vamos lá. Eu sempre... No, é headcanon pra mim como funciona isso. Isso ou chega alguém com uma arma na cabeça do cara. Volta lá, filha da puta. Volta com o fulano. Então hoje a gente vai falar sobre essa... Existe essa parada? A gente vai descobrir hoje, logo depois dos recadinhos, e a gente já volta, querido ouvinte. Chegamos aqui nos recadinhos do Mágica. Temos os recadinhos bacanas pra vocês. Então, vocês já vão escutar o episódio aí de amarração. E a Penumbra tem uma mensagem aí pra vocês. Primeiramente, agradecer do fundinho do coração de vocês, que, claro, ajudaram a levantar os 40 servidores com as próprias mãos, fazendo essa campanha um negócio de louco, quebrando todas as barreiras. Acabamos de bater, no momento da publicação desse podcast, 180%. E faltam apenas 3 dias. Nesses 3 dias, muita coisa pode acontecer. Então, se você já apoiou ou que você ainda não apoiou, escuta lá nossos 40 servidores pra ter certeza que a gente merece bater esses 200%. Sabe por quê? Porque com 200% a gente bate uma meta estendida. Que é isso, Andrei? Os 40 servidores já vão ser publicados. Se você apoiou, você já vai receber ele. Quanto mais apoiarmos, mais coisa recheada. A gente já quase zerou as metas estendidas. Então, a ideia é a gente atingir 200%, ou seja, dobraríamos a meta e falta pouquíssimo, muito pouco pra gente fazer isso. E aí a gente vai ter um apêndice e mais os 4 diabos. O que são os 4 diabos, Andrei? São 4 servidores a mais que não fazem parte inicialmente dos 40 servidores. Não, são outros servidores, é outro rolê, mas que eles são tão legais quanto os 40 servidores e pode funcionar aí talvez como uma expansão pra você, que eles têm outras mecânicas e funcionam de outras maneiras que você vai entender aí quando a gente bater os 200% e ter esse apêndice tudo bonitinho, um adicional no livro. Então, muito obrigado, vamos fazer dessa campanha épica. Da data de publicação desse podcast, novamente, vamos ter 3 dias para a campanha se encerrar. Aproveitando pra você que tá aí com o 13º aí tinindo, se apoiou o Calciferum, apoiou os 40 servidores, agora temos a pré-venda pra encerrar o ano com chave de ouro. É, rapaz, a Penumbra não tá dando mole, ela quer te deixar dura e lisa. Por quê, galera? Um livro esperadíssimo, O Olho no Triângulo. Esse título parece pornográfico, mas não é, mas até que cairia bem se fosse, né? Já que ele é a biografia do Aleister Crowley. Isso mesmo, vai mostrar a história pelo ponto de vista de Israel Regardi. O que o Regardi, que é bastante famoso, o que ele é famoso, galera? Ele foi um dos caras que revelou os segredos da Golden Dawn, mas mais do que isso, ele era brother chapa direto do homem da besta. Então, ele tem muita história pra contar pra vocês de bastidores, isso mesmo. Além disso, o Regardier, ele é psicólogo. Então, ele vai dar bastante da opinião dele dentro da psicologia sobre tudo que afetou a vida, como a besta se tornou a besta. Ou seja, além, não é tipo um cara que gosta muito, o Crowley começou a pesquisar. Não, é um cara que estava diretamente em contato com o cara. Além dessa faceta psicológica, várias histórias que a gente às vezes comenta nos episódios, quando ele foi invocar coisa no deserto e deu ruim, quando ele ficou invisível depois de matar um indiano, você vai saber todas essas histórias aí nessa biografia aqui, ó. E ó, conversei com o Vinícius e com a Lívia e eles garantiram: ah, eu não conheço muito das coisas, eu não sou mago, será que é um livro pra mim? Cara, esse livro dá pra entender de boaça, afinal, é uma biografia. Não tem nenhuma capirotagem ali, pelo menos que eu saiba. Posso até conversar com eles depois pra confirmar. Mas é só você ler e se divertir e entrar na cabeça de um dos maiores magos do século XX, que com certeza mudou aí a história da magia contemporânea, com toda certeza, com todas as suas polêmicas e tudo mais. E até o dia 7 de janeiro, que é a pré-venda termina, frete grátis. Cara, aproveita, corre, que esse lançamento é do balacobaco. E pra gente finalizar, vamos falar aqui um pouquinho do Magicando. Se você gosta das nossas histórias, a gente quer conhecer a história de vocês. Porque agora, já que vocês apontam os dedos e riem das nossas caras, a gente quer fazer isso também com vocês. Então o que vocês vão fazer? Você tem um rolê do Kleber pra contar com a gente? Isso aí, galera. Não precisa ser necessariamente um rolê esotérico maluco que acabou dando errado. Não precisa ser necessariamente isso. Pode ser, sei lá, ah, invoquei um negócio e deu ruim. Ah, fui num rolê com o brother e deu ruim. Fala aí da sua perspectiva mágica, esotérica, de algo que aconteceu saindo inesperadamente, né? Nem precisa ser necessariamente ruim. Mas que você falou, eita, o que que tá acontecendo? Então, manda pro contato@magicando.com.br, lembrando que magicando é com CK, e no assunto do e-mail você vai escrever rolê do Kleber. E aí, a gente vai depositar esse e-mail na nossa caixa especial de rolês do Kleber, e vamos fazer um episódio temático compilando essas histórias e, é claro, dando nossas opiniões. Então, eu vou deixar tudo aí no post, todos os links dos 40 servidores. Eu vou deixar o link aí dessa biografia, O Olho no Triângulo, do Regardier, pra vocês também, pré-vendíssima, da Penumbra Livros. E, é claro, vou deixar também o e-mail pra vocês mandarem o rolê do Kleber aí no post desse episódio, galera. Então é isso. Bora lá pra mais um episódio magnífico desse podcast insano, que vai amarrar você. Então, ouvinte, você agora, você vai escutar tudo aquilo que você precisa escutar. Porque sabe aquele cara que você não gosta mais, que você deu um pé na bunda? Então, ele acabou de entrar numa casa que tinha uns tambores. Escutou uns tambores. Vou entrar. Ao longe, né? Porque ele pensou, opa, ou eu canibais. Posso amarrar alguém aqui dentro, ou é a Jumanji. Eu gosto dos dois. Então ele entrou. Música do Toto, no fundo. Assim. Eu sempre penso em canibais. Pode ser também, pode ser. E aí ele entrou e falou, não, eu quero aquela pessoa, porque aquela pessoa, eu sinto ela, e ela está amarrada ao meu destino. E ela efetivamente... Está amarrada no intestino? No intestino, também. Sim, nossa senhora, é isso. Sabe o que ele está sentindo? É axiurus. Exatamente. Amarrado no intestino é uma praga muito foda, cara. Depende da pessoa ainda, né? Se for alguém que só come, sei lá, junk food, já pensou? Inferno. Se for um vegetarianozinho. Isso aí. Vocês estão muito piadocas hoje. Desculpa. Mas hoje o assunto é sério, gente. Esse é um podcast denúncia. Vamos. Porque hoje a gente vai falar sobre, afinal de contas, amarrações. Esse é um tema que dava muito pra gente gravar no mundo freak. Porque, cara, é um tema que todo mundo conhece. Pelo menos todo mundo já caiu no gosto popular. É uma lenda popular, é um folclore, faz parte, sim, do nosso dia a dia. Cara, Andrei, hoje, voltando pra casa, tipo, fui do bairro próximo, voltando pra casa, no caminho tinham 24 banners de traga o seu você amor contou? De volta em 3 dias. Contei. Você contou mesmo? Contei, 24. Nossa, ok. Mas do mesmo cara ou não? Não, não. Tinha vários de uma mesma mãe, fulana de tal. Não, pior ainda, né, cara? São mas vários tinham vários diferentes. Tinham pelo menos uns 3, de mercado aí, 4 Kelly. Caras. Pode abrir uma agência. Trazemos a pessoa amada, quer queira, quer não. É. Contra... Se eu compro magia, vai ser na mão. Ué, compra um furgão, né? Chega rima, tá vendo? Laça a pessoa na rua e leva a pessoa. Cara, mas assim, Grola, você que trabalhou durante muito tempo na Umbanda, você já fez uma amarração? Você já viu uma amarração sendo feita? Não, em terreiro sério não se faz, né, cara? Mas o processo não é complexo, até onde eu sei. É lógico que, pô, você vai pegar... situações aqui vai envolver sangue, essas merda aí, e aí o bagulho pode ficar mais pesado, né? Aí vai ser mais complicado, mas essa amarraçãozinha simples é quase um processo de simpatia, muitas delas, né? Qual é a diferença da amarração para a simpatia? Vamos começar. Primeiro, o que é amarração? Sim, senhora. Nossa, tá muito focada essa linha hoje, né? É. Não, é que eu realmente quero saber qual é a diferença da amarração para a simpatia. Tem uma definição aqui de amarração que foi feita pela Ju, né? Essa definição aqui. Foi. Nossa, a querida pauteira Ju Ponzi Louca. Podemos, invoca aí. Bate o tambor. Invoca ela. Da Ju, sobe o tambor de Mandy, né? Ela disse que foi assim que ela fez com o... Não, fica quieto. Coitado, Ed. Amarração trata-se de um processo espiritual do qual são invocadas entidades espirituais, espíritos, que vão atuar na vida de uma certa pessoa de forma que irão influenciá-la, dominá-la, amarrá-la ou trazê-la. A pessoa que encomendou o serviço. Onde todos os passos do caminho da vida que essa pessoa foi amarrada, tentaram ou fizeram que conduzam a pessoa que a amarrou. Resumindo, obsessor com um objetivo. É obsessor vivo, né? Obsessor vivo. Caraca. Já a simpatia que você pergunta, simpatia é magia popular. Tem pra isso, mas tem pra qualquer finalidade. É, eu acho. Na verdade, que... a gente podia fazer até um episódio sobre magia popular. Até ensinar umas, né? Ah, você pergunta pra tia, pra avó, putz, você faz um catálogo dessas coisas. A gente chama só as nossas tias pra gravar. Total. Total. Elas ficam aqui falando. Vai dar meia hora, vamos começar a falar da novela. Da hora. Opa! Começar a falar mal do primo. Qual a diferença da gente começou falando de detetive Pokémon? Da hora, detetive Pikachu, respeito. Detetive Pikachu, desculpa. Talvez aqui a gente tenha uma esquema, olha só. Será que dá pra gente fazer, então, gradações de influência da amarração? Eu posso fazer uma... Não é uma amarração, eu me melhoro pra chamar. Mas aí foi eu que fiz, eu não envolvi outra pessoa. Eu posso ter o foco na outra pessoa, mas eu não envolvi ela. Então eu não apliquei vontade nem nada relacionado a ela. Não, para isso. Explica melhor isso. Então vamos lá. Você tá querendo Keller, dizer... Keller quer pegar o Andrei. Quer um exemplo? Keller quer pegar o Andrei. E Andrei não quer Keller. O que Keller faz? Keller tem... A primeira coisa que ela... Eu não vou... Keller não vai aplicar a vontade dele pra atingir a vontade de Andrei. Eu não vou fazer nada que relacione a Andrei. Eu vou nada é verdadeira... Você não vai mexer com a verdadeira vontade de Andrei. O caminho dele. Eu vou me melhorar pra chamar a atenção de Andrei. Então, por exemplo, eu sei que Andrei gosta... De detetive Pikachu. De detetive Pikachu. Pessoas que falam no microfone. Pessoas que falam no microfone. Então eu começo a ficar só roçando no microfone, falando pica-pica. E amarelo? E amarelo. E pinto de amarelo e fico pica-pica com bonezinho. Porra. E aí Andrei gosta de... Pica-pica na boutique? Pica-pica na boutique. E aí Andrei, que gosta de detetive Pikachu e de pessoas que falam no microfone, vai falar: nossa, ele é amarelo, fala pica-pica e fala no microfone. E talvez eu influencie ele, mas não é que eu agi direto na vontade dele. Eu me melhorei com dizer com ele. É, deixa eu só deixar claro, né? A gente tá lidando aqui com o termo vontade, a gente não tá falando sobre desejo, né? Não. A gente tá falando sobre o termo da grande vontade, né? Grande obra, essa coisa mais... Com V maiúsculo. Com V, vontade com V maiúsculo, né? Que tá lidando com vários processos... Eu não fiz nada que fosse contra o livre-arbítrio do Andrei. Então, mas aí você entra numa questão importante. Isso não é uma amarração. Não, então, isso é o primeiro estágio. Acho que é o primeiro estágio. Não, mas isso não é nem o primeiro estágio. Isso não é simplesmente fora, não, totalmente fora. Okay. Porque, na verdade, o que você fez foi se melhorar. Se isso vai afetar o terceiro ou não, são outros 500, entendeu? Porque pode não fazer efeito nenhum. A questão da, eu acho que, da amarração, puta, aí é uma merda sem falar isso, sem envolver essas paradas de karma. Mas, enfim, acho que as melhores descrições sobre o assunto envolvem. Seria quando você cria um laço kármico entre duas pessoas. Certo. Você força. Você força a barra. Porque nesse caso, se o terceiro se apaixonar por você, é porque, entre aspas, tava no destino rolou, isso acontecer. Né? Rolou. Agora, a questão da amarração, o que é dito é que assim, é quando realmente duas pessoas não devem ficar juntas, não tem caminhos pra trilhar juntos. Então você força uma condição que não existe. Você faz um hiperlink ali. Exatamente. Literalmente você amarra uma na outra. Certo. E aí, eu acho que... Você acha que é legal falar uma vírgula só sobre o que é um nó kármico? Vamos, vai lá. Eu acho que é legal, assim. Se. Vamos lá. Esquece agora o cetiquismo e vamos virar misticuzão. Explica pra mim, vai. Tá, não é cetiquismo, vamos virar misticuzão todo mundo que tá aqui. Todas as pessoas têm um karma. O que, que é karma? Karma são as ligações espirituais, a sua função. A sua função é normalmente chamada de dharma, mas vamos chamar de karma positivo e karma, sei lá, negativo. Karma negativo são os problemas que você acumula e as picas que você tem pra resolver. Karma positivo são as benesses que você vai desenvolver ao longo da vida. Então, cada um tem um karma. É, vamos só deixar claro que karma e dharma são conceitos hindus e que ressignificados total. E é completamente diferente do que é original. Já virou uma feijoada. Virou Brasil. Então, tá lá, tem o karma. O que, que é um nó kármico? Um nó kármico, teoricamente, é alguma ligação entre duas pessoas, ou mais, às vezes, que vem de vidas ou de momentos passados. Ah, é aquele negócio de conheci de vidas passadas. Ou, teoricamente, às vezes, não sabemos como é que funciona do outro lado, quem sabe futuros. Mas aí eu já compliquei a cabeça do ouvinte. Você quer saber mais sobre isso? Ligue no horário, às 6 horas da tarde na Globo, que provavelmente deve estar passando alguma novela dessas porra aí. É, total. É 6 horas da tarde é direto essas novelas de... Com coisa assim, né? De vida passada. E só pra dar um exemplo. Porque, tecnicamente, o que acontece, segundo essa visão, acho que é mais hermética, né? Qual das visões? Você que vou falar uma parada agora, você me diz quem é que tem mais essa visão. O kardecismo vai ter, o hermetismo vai ter, a Umbanda deve ter um pouco disso também. Imagina que é o seguinte, eu tive sentimentos ou uma relação muito forte com o Grolla na vida passada. Na vida passada a gente foi, sei lá, irmãos de batalha, casados, inimigos, isso estabelece um nó kármico. Tudo junto, inclusive. Tudo junto. Casado, dependendo da... irmãos. Dependendo eu conheço da... alguns matrimônios consegue. Assim. É, dependendo do lugar. Você mora em Minas? Só pra continuar, que eu já sou mineiro nos podcasts, já tá à parte, assim. E aí, às vezes, você cria um nó kármico. Então, por exemplo, se você é muito brother de alguém, pode dar um nozinho kármico. Se você faz sexo com alguém, você cria um nó kármico. Ih, fodeu. É, tem uma galera aí que tá amarrado no kármico. Por isso que eu sou celibatário. É o famoso. Principalmente, por exemplo, se um dos caras tem relações místicas, sabe? Sim. Aí é muito fácil que o nó seja além do Chakarabuchaka e fica mais íntimo. Assim. É, não teve. Calma aí. Tá, vamos lá. Não teve uma história, senhor Marcos Keller. Que uma pessoa chegou pra você. Teve. E você nem sabe o que eu tô falando, mas você sabe que. Sempre tem. É, ele falou: tem uma pessoa que chegou pra você foi o dedo do seu cu? Teve, várias. Só essa semana uns três. É, teve uma pessoa que chegou pra você e falou: ah, então, é porque a gente teve um lance numa vida passada e a gente precisa resolver nessa. Teve. E é, envolve você me pica-pica na boutique. Teve. E aí aquela coisa, assim, o que teve? Ah, teve uma coisa que não ficou resolvida. Eu falei, então tá resolvida agora, acabou, tá tudo certo, não tem mais nada entre a gente. Eu te perdoo. Tá tudo segue tua vida, consegue a minha, tá tudo lindo. Teve sim. É um exemplo, né? É um exemplo. É um exemplo de uma cantada ruim pra caralho. Não sei, a pessoa... E aí, gatinha, e o nosso macármico na vida passada? E aí, vamos resolver as pendências? Vamos resolver as pendências. A Lívia fez a cara, né? Isso se chama karma, gente. Isso é karma. O karma está funcionando nessa mesa hoje. Acho que o último detalhe, assim, que talvez fique legal. Porque, segundo essa galera, o que rola? É, você não é você, né? Você está usando esse veículo hoje. Sim. Existe um você maior. Ah, sim. Você não é seu corpo é só um veículo. Seu corpo é o veículo. Seu corpo é o char que você está usando no MMORPG. Você é um mecha. Tem um japonês pilotando você em algum lugar. Acho que a frase mais comum é você não tem um espírito, você é um espírito que tem um corpo. Isso é do C.S. Lewis, se eu não me engano ainda. Mesmo cara que fez aquela porra daquele Crônica de Narnia. E aí, qual é que é a parada? Tecnicamente, nos trombamos aqui, estamos na Paulista, passeando. E aí eu vou lá e compro um café. E na hora que eu vou comprar um café, eu bato o olho na pessoa, e aí o Keller maior já troca umas informações com a pessoa maior do caixa. E já vasculha nossas vidas passadas pra ver se tem uma coisa que não ficou resolvida. E aí ele fala, deixa eu ver, aqui não ficou resolvido, isso aqui. E aí os dois se conversam pra ver se tem oportunidade de resolver agora. É muito organizado o mundo dessa galera, né? Eu acho da hora que é. Eu tô pensando numa coisa meio robocópia, parecendo... isso mesmo. A lista passando na tela, né? A gente tem que fazer um episódio sobre engenheiros de carro. Tá parecendo um episódio de Black Mirror. Então, mas é isso aí. E aí no fim fala, tem. Aí fala, tem como a gente resolver agora? Não, é meio complexo. Tem como a gente cruzar caminho em algum momento pra que isso seja resolvido? Aí fala, tem. E aí tentam Eles, os engenheiros, eles conversam com o engenheiro de karma e tentam marcar formas de resolver isso em outro momento. Caralho, engenheiro de karma então, é uma espécie de controlador de voo da vida alheia. Da vida alheia. A gente, eu e Kelly, a gente tava conversando e a gente teve uma visão. Que, na verdade, o engenheiro de karma é o mais próximo de um telefonista. Sabe aquela imagem antiga do telefonista que tem todo aquele painel cheio de buraquinhos? Fica trocando. É isso. Quer falar com quem? Ela é o Mr. Anderson. E troca. Então, essa é a ideia organizada do cara. Obviamente, deve ser nada disso, mas é assim que foi traduzido pra cá. E aí você tem coisas bizarras, como, por exemplo, eu trabalhei numa ONG espírita por um tempo, e tinha uma mina que tomava porrada do marido direto, assim, na cara. Essa moça tomava umas porradas do marido, e a gente falou assim, mas por que você faz isso? Aí ela, ai, é porque eu fui no centro e falou que eu matei ele no passado. Aí agora passado. Eu tenho que apanhar. Então agora eu tenho que aguentar, porque é pra pagar o meu karma. Ah, tomar no cu. Aí eu fiquei olhando assim e falei, maluco, que gente louca da porra. Total. Ela total. Tá falando é que... É nível de loucura nossa. Extremo. É, tá falando que é pra tomar... Ela tá falando que tá tudo bem. Eu preciso ser punida. É, aí pela vida anterior que me disseram então, que eu tive. Aí começa essas merda. Porque é o seguinte, agora eu vou pistolar essa porra aí. Ah. Eu queria... Eu não dá pra fazer isso no mundo. Vê que mundo frio que a gente é pano de quem? Mágica não vai ser pano de quem, não. Vamos fazer essa porra de engenheiros de carro. Porque esse cara, essas porra, tipo, só serve só pra você relativizar comportamento abusivo sobre as pessoas. E tem um outro detalhe, você não ganha na discussão dessa porra, porque aí vem o cara que é pró e fala assim, mas isso que você está fazendo, vou fazer o velhinho. Mas isso que você está fazendo é aplicar a lógica humana na visão dos engenheiros de karma. Então você está limitando ideologicamente os atos deles. O cara tá passando pano pra mulher levando porrada. A pau no cu, esse papo de engenheiro de karma nem existe. Não, é sério, se a gente entrar nessa ideia de engenheiro de karma, a gente não sai hoje. Enfim, isso é só pra gente explicar mais ou menos o que seria essa questão de karma. Então o que o Grau tá falando? Imagina que nessa vida, o meu SAG, o meu Keller superior, olhou pra Andrei superior e falou assim, não, eles não têm nada pra resolver nessa vida, ou, se tem uma coisa de vida passada, essa vida não é o melhor momento pra resolver, porque os dois nasceram cabeça quente. Então isso aqui vai dar merda. Resolve na próxima. Falo, não. Eu falo, eu quero nessa vida. E aí eu forço uma amarração. Eu sei melhor do que o controlador de voo do astral. Exatamente. Ou uma pessoa que você realmente não tem laço nenhum. É, ou alguém que não tem laço nenhum, que você não... por algum motivo encantou e quer usar. Entendi. Acho que isso é uma boa ilustração, né? Só que assim, isso a gente tá falando sobre um âmbito de uma consequência espiritual... Que não necessariamente uma pessoa que vai lá fazer uma amarração, ou ela talvez não tenha consciência disso, ou talvez ela nem acredite nisso. Não, cara, quem vai fazer isso só quer meter, né? Normalmente o que eu quero é sexual. Não, às vezes não é nem isso, cara. Às vezes é dependência emocional. É emocional. Isso que eu ia falar. Usar. Aliás, às vezes não é nem dependência emocional. Às vezes simplesmente é um troféu. Entendeu? Porra, você quer a verdade, pessoa. Verdade. Cara, não sei por qual motivo o louco tá na sua cabeça, mas aquela pessoa é importante pra você pelo motivo X. E todo mundo conhece alguém que é assim, né? Eu fico com a pessoa pra ter um troféu, pra ter guarda a foto e falar comigo. É, e também tem uma outra coisa. Quando você tá no meio da confusão, do paixão, né? Você não tá. É tudo exacerbado, tudo. Você está. A sua visão está eclipsada contra as suas emoções. É desespero. Uma vez, a freira, que era minha professora de não sei o que, explicou o que é paixão. Paixão é sofrimento. Por isso que tem a paixão de Cristo. Por isso que essa freira aí nunca casou, então. Olha aí. É, não foi porque ela era freira, né? Não, não. É uma situação de, tipo, você não tá dentro das condições normais de temperatura e pressão. E aí você vai fazer uma coisa que é permanente, sendo que você está fora das condições normais de temperatura e pressão, vai dar merda, meu amigo. Sim, é. Então, eu acho que também tem muito disso, né? Tem aquela coisa do impulso. Tem essa gente do troféu, tem essa gente que faz a parada da maior frieza. Tipo, não, eu quero porque eu quero. E é isso, porque eu que comando. A vida gira em torno de mim. E tem essa pessoa do impulso. O nome disso é psicopata, Rogerinho. É, então. Mas tem gente que é assim, né? Cara, a questão é o seguinte. Você tem N motivos pelo qual duas pessoas ficam juntas que vão muito além de amor. Né? Dona Luciana fala bastante sobre isso. É, ela seria uma boa pessoa pra estar tá aqui falando disso hoje. Quem é Dona Luciana? Dona Luciana é a minha senhora patroa. Ela fala bastante sobre isso. Por exemplo, ela fala, meu, dependendo do cara, ela cita exemplos, mas eu não vou falar agora. Mas o cara tem um determinado cara importante, ou o cara é uma figura representativa, é um médico, caralho que for. Ele quer uma mulher assim, assim, assim, assim. Ele quer uma mulher que pra ele levar num evento que tem pessoas importantes e que vá se comportar da maneira que essas pessoas esperam. Ele não quer uma mulher que ele ame. Pra Sim. ele, isso é subjetivo. Eu já, entendeu? Eu já se ele conseguir, é, justamente isso. Se ele conseguir unir as duas coisas, melhor. Melhor. Mas não é necessariamente o que acontece. Entendeu? Ela cita Sim. casos, por exemplo, que acontece exatamente isso. O cara, a mulher praticamente mora na casa dos pais. Entendeu? É, o cara construiu uma puta mansão, mas ele não volta pra casa. Entendeu? Sendo que os dois moram na mesma cidade, entendeu? Agora, você me desculpa, você quer falar pra mim que esse cara, que ele só vê a mulher uma vez por mês, ele não tá, não tá, é, não tem outra, entendeu? E a mulher tá lá, enfim, trancada, porque o pai é milionário também, é. E tá numa mansão e tal. São situações estranhas, entendeu? Mas nesse caso especificamente, o que eu falei, é um médico que tá numa situação dessa, entendeu? A história toda é bizarra, entendeu? É bizarra, mas assim... Aí você para e se pergunta, porra, por que que esse cara não precisava ter casado, mano? Só pra gente também não perder o fio da meada com relação ao tema do episódio, eu acho que o que você tá falando faz muito sentido, porque... A gente é de uma geração, é uma das primeiras gerações que a gente consegue um pouco escolher, né? Ter esse princípio de escolha. Eu não tô nem falando de, sei lá, medievo, em que as famílias combinavam e casavam os filhos que nunca tinham se visto, por exemplo. Não é disso que eu tô falando. Mas provavelmente nossos pais são casados hoje puramente por uma questão social, né? Você precisa arrumar uma mulher, você precisa arrumar um homem, vocês precisam fazer um filho, vocês precisam envelhecer juntos. Isso nunca, cara, o disquite é de 77 agora. Sim. A lei do disquite. 1977. Isso é muito recente. Antes as pessoas tinham que viver para sempre. Assim, eu não sei se a geração dos nossos pais, a geração dos meus avós, com certeza é isso. Com certeza é isso. A dos meus pais, eu acho que, sei lá, eu fui uma pessoa sortuda e minha família é uma família... Estruturada, bem resolvida. Bem resolvida não, mas estruturada até que é. E, tipo, já pensou em divórcio? Já pensou, já é coisa. Mas assim, é uma visão muito tradicional de vou casar, vou ter filho. Vou, não sei o quê. Aí minha mãe vira pra mim e fala: meu pai, né? Que não é a mãe que quer essas coisas, é o pai. E aí, cadê os netos? Aí você mostrou ele. Aí eu virei assim: então, conversa com meu irmão. Não, é mais do que isso, cara. Quantos homossexuais hoje estão dentro de um casamento hétero? E tem gente. Eu conheço uma galera. Tipo, só pra gente ilustrar um pouco dessa pressão que também existe, né? Normalmente, senhorzão, né? E tem outra coisa também que eu queria levantar, até que esse assunto que também levanta, que é: tem alguns métodos que eu já vi que não é uma amarração do tipo, olha, eu gosto muito do Keller, de verdade, e eu vou amarrar ele comigo. É do tipo, olha, eu gosto de uma pessoa XYZ e eu vou fazer um paranauê aqui e essa pessoa vai aparecer na minha vida. Contaria como uma amarração? Não. Não? Não é amarração? Se você faz, você gosta de uma pessoa, de um tipo específico de pessoa, e você vai atrair essa pessoa pra você. Eu quero uma pessoa de 17 a 35 anos. Olhos verdes, muito dinheiro. Alta. Não, isso aí que você tá falando é Tinder. Não, mas é que eu tenho uma técnica pedido. De fazer. Tem. Mas não, isso não é amarração. Porque amarração é uma coisa, tipo assim, ela chega a ser obsessora, né? Sim, porque ela é obsessiva. Eu olho e falo, não, é aquele ali que eu quero. Independente da vontade do outro. Vamos falar aqui quais são os sintomas. Deixa eu só clarear um pouquinho esse negócio que o Andrei falou. Eu vi uma situação como essa há pouco tempo atrás. Eu fui participar para conhecer como era uma constelação familiar. Basicamente, é PNL. É uma das aplicações de PNL, minha opinião. Mas ok, para quem está disposto, aquilo ali vai funcionar bem e tal. É interessante até para conhecer. Mas eu peguei um caso que era basicamente isso. Um rapaz não conseguia ficar com mulher nenhuma. Já tinha mais de 30 anos, blá, blá, blá, já namorava com os pais, mas não conseguia parar com mulher nenhuma. Aí ele parou e falou assim, porque eu cresci sonhando que eu ia ter uma mulher assim, baixinha, loirinha, de olho claro, e eu parando ali, eu falei, cara, o problema desse cara, ele é expectativa. Ele resolveria muito, muito mais facilmente num psicólogo. O problema desse cara é que ele tá buscando um ideal. Ele idealizou uma pessoa. Eu falei, não seria muito mais fácil pra ele falar, eu quero uma mulher que me faça feliz e que eu faça ela feliz? Então, foi o que a gente tava conversando, eu, a Ju e o Keller, que essa geração que tá aí é uma geração de pessoas que vão ter um grande desapontamento na vida. Sim. Em relação ao sexo, em relação a relacionamento, elas estão com uma expectativa muito, tipo... Pessoas que cresceram vendo pornô acham que sexo é aquilo. Pessoas que cresceram vendo novela da Globo acham que relacionamento é aquilo. Ah, mas eu acho que isso Você assistiu anime? Vou te falar uma coisa. Você que tá ouvindo a gente aqui com a mão no pau. tinha a mão no pau. Mas tem a segunda parte. Ai, eu quero uma waifu que seja igual a Asuka. Asuka é velho, né? Quem é agora? É, cara, não sei, cara. A Sakura não, tem a outra, né? É você que é o nosso otacredo, André. Não, eu não sei nem o que você tá falando aí. O que é anime? Anime? Eu não sei essas coisas não. Japonês, que tem uma galera que idealiza o desenho aí. Então, mas é que tá. Vê se não é um contrassenso, Kelly. Vê se você concorda comigo. Mano. Quando a gente vai fazer, dependendo do ritmo, do trabalho magístico que você vai fazer, você quer fazer uma magia pra arrumar um trampo. Certo. Aí, o que você vai ler lá na bibliografia do Paranauê? Não, você vai fazer um sigilo, vai fazer o caralho que você for fazer. Você tem que firmar a sua cabeça naquilo. Você tem que se visualizar no trabalho que você quer. Então, você se visualiza lá no escritório, assim, assim, assim, com o computador. Pra... Então, você tá idealizando. Mas, ao mesmo tempo, é contraditório. Porque essa idealização... excessiva, acaba só te fudendo. Parece até um segredo essa porra. É, mas é muito parecido. Dizem que o segredo é magia for dummies. É diluição, né? É, sem gnose, por isso que não funciona. Aí tem outra parada. Porque quer dizer, se você fumar maconha e... Se você entrar em gnose e praticar a parte do segredo, alguma coisa vai manifestar. Olha aí. Mas não compra essa porra não, gente. Compra o Libernu. E o Mágica Visual, foda. Você não aprender magia com Mágica Visual e 40 servidores, meu amigo? Cara, eu perdi meu Mágica Visual, velho. Como assim? Você tá no lugar pra pedir. Livro, já apareceu meu livro. Visualiza, já virei tudo. Se visualiza com ele. A outra Que filho da puta. Que tipo assim, isso funciona legal até pra pessoas. Porque olha só, é um contrassenso sim, mas ele é um contrassenso mais ou menos. Porque eu me visualizo no trabalho. Que ela era professora, que ela estudou pra ser professora, e existem trabalhos de professores. Sim. Eu me visualizo numa escola, dando aula, uma puta de uma escola top. Existem milhões de escolas tops. Sim. Né? Agora, se eu me visualizo no Dante Alighieri, aí eu tenho que pelo menos ter um currículo compatível com o Dante Alighieri. É, você precisa estudar com você. Mas assim, e o meu problema não é esse. Pessoas é diferente. Essa é a questão. Com pessoas é diferente. Não, é o que eu comecei pessoas são depois outras dessa terapia, que foi o seguinte: se você pegar a situação desse cara, vamos parar pra pensar. Olha, ele quer uma mulher loira. Então, assim, são X bilhões de. Ele quer loira natural. A cortina tem que combinar com carpete. X milhões de bilhões de pessoas no mundo, sei lá. Vamos dizer que 30% é loira. Mas tem que ter o olho azul. Então, disso mais 50%. Ah, mas tem que ter 1,60m. Tem que fazer High Hitler quando aparecer o filme. Quer dizer, a hora que você vai ver... Peraí, cara... Ele mora em São Paulo. Com todas essas suas condições que você estabeleceu, sobrou 15. Só tem um problema. Dessas 15 que sobraram, só 4 moram perto de você. Moram na sua cidade, que é São Paulo, que é grande pra caralho. São 4. E tem um problema. Essas 4... não querem alguém igual a você. Ou seja, o cara é restritivo demais. Aí que eu tenho um amigo que falava assim, se você quer um príncipe, você tem que se transformar numa princesa. Ou quase do que eu cavalo, dei uma... do príncipe. Quase que eu dei um tapa na cara dessa pessoa. Que filho de uma puta, né? Não, mas assim... A ponte pra você é a seguinte. Aí esse cara, ele não consegue porque as pessoas não querem ele. Então o que que ele faz? Amarração. Acha uma fulana e faz amarração. Acha uma fulana e fala, essa filha da puta. Em vez de se melhorar, ele amarra. Então, só que aí, tipo assim, como fala a própria Lívia, aquela condição de temperatura e pressão ideal. Uma amarração, uma pessoa solteira, a gente já consegue debater ética. Agora... isso também é possível para uma pessoa, por exemplo, casada. Sim, desmancha o casamento, fica mais 4. Começa a potencializar ainda o nível de merda que tá acontecendo. Mas eu vou até dar uma mágica e resgatar o que você falou, Grola, que é o seguinte. Você falou, cara, por que que a pessoa não procura alguém que vai deixar ela feliz? Só que eu tenho um problema sério com isso, que é o seguinte. E eu não tô querendo dar aqui de dano carnal, não. Perguntar o que que é felicidade. A questão não é essa. Mas muitas vezes, o impulso da pessoa de procurar isso é muitas vezes aquela cabeça de é só essa pessoa... que vai me fazer feliz. Sim. E só eu vou conseguir fazer ela feliz de verdade. Na cabeça louca da pessoa. Cegueira. É o que eu disse, a pessoa não está em condições normais de ter temperatura e pressão. A pessoa não está pensando direito. Eu vou fazer um comentário aqui legal. A Jaqueline Martins falou. Eu pedi um cara que me fizesse feliz e deixei o pedido super aberto. Deu certo. Passei 3 dias feliz. Depois virou uma praga. E o cara aqui em cima postou assim, que eu não vou citar, mas falou assim, eu prefiro ruivas naturais. Você e o time do Corinthians de da magia, né? Porque amigo, vai pra Irlanda. Os caras têm uma obsessão com isso na magia que é doente, cara. Cara, eu não vou dar minha opinião sobre esse assunto. Mas eu posso dar um conselho. Sai fora. Vamos falar do que são os sintomas. sintomas de amarração? A gente tá. Primeiro que a gente tá falando sobre o ponto de vista de que a amarração funciona, né? Mas funciona. Não, eu quero antes do sintoma. Vamos dividir por blocos. Esse primeiro bloco, vamos nos concentrar nessas questões de definição. Okay. Que é o seguinte, aqui na definição que a Ju trouxe, ela é algo bem claro e específico, tanto quanto a gente não faz aqui no Magicando, porque tem outras formas. Sim, e aqui tem uma questão também que ela tem gradações. Existem amarrações para influenciar uma pessoa, uma simpatia talvez seja para influenciar. Simpatia é uma coisa genérica. Então, tem simpatia para tudo, cara. Mas eu tô dizendo que ela é simpatia uma coisa... serve mais para a pessoa que tá fazendo do que a pessoa que tá recebendo. Tá aqui, influenciar. Aí tem a outra, dominá-la. Que é quando você dobra a vontade naquele momento. Tá, eu quero que fulano de tal esteja meus pés. Que seja... Chora meus pés. Tem exatamente. Lá na loja de Macumba. Aí tem. Dura uma semana e depois desdominou. Porque manter o domínio sempre é foda. Não é que nem Harry Potter, né? Que você olha e fala, como que é? Impérios! Acho que é isso. É. E aí, o resto da vida. Ou amarrá-la. Amarrá-la, sim. A pessoa se liga em você. Amarrar é o tal do nó kármico. Mas ela ainda não veio. Ela se liga em você, mas vinha um outro processo. E tem o trazê-la. Que às vezes a galera que amarra, amarra e traz. Uma outra parada. É o que tava no banner que eu vi vindo pra casa. Tem uma galera que faz uma diferença nisso. Tem gente que quando fala de amarração já faz os dois. Por mais difícil que seja, trazemos a pessoa amada. Trazemos a pessoa amada. Não, eu acho que é complexo essa questão aí, Grola. Porque, por exemplo, depois a gente vai falar sobre essa questão dos sintomas, depois a gente vai puxar isso, mas, tipo assim, tem aquela coisa de que fez a parada e tem o processo de o que a pessoa sofre e como é que vai funcionar dentro do psicológico dela, se isso existir, é claro. Uhum. A gente tá falando de uma perspectiva. Tá magicando, tipo, do sofrimento, da depressão. Sim, mas é que normalmente quando a pessoa faz vai buscar um trabalho de amarração, é porque quer ver a outra pessoa correndo atrás, né? Então, assim, não é muito essa de trazer. Ela sabe que ela vai fazer o trabalho, mas a pessoa já vai, a pessoa vai ficar correndo atrás dela. Mas uma coisa que eu queria colocar aqui é: precisa invocar uma entidade espiritual pra fazer isso? Necessariamente? Necessariamente não. Não. Então peraí, Tadinho. A gente entra naquele ponto também. Vou fazer uma pergunta. É. Tem uma fila lá de entidades no astral. Aquela bagunça. Tem uma fila de entidades lá, fulano pediu não sei o quê, não especificou quem, é o próximo. É isso? Tipo, não, tem entidades especializadas nisso? Eu acho que a gente parte do princípio que é, toda magia precisa envolver uma entidade? Então, pra fazer uma amarração também não. É que aí que tá, eu particularmente, vamos entrar já na teoria da parada? Podemos. Então, na teoria da parada, então vamos lá, vou tentar, não é assim a organização, eu tô inventando uma organização aqui, que é pra ficar didática. Mas você falou uma coisa que não condiz com o que eu sei de 10 anos de... Foda-se, né? Tipo, eu tô fazendo uma organização aqui pra ser didática. Como que eu penso? Existe aquela coisa que eu me melhorei, isso não é uma amarração, mas ela serve pra atrair. Existe a coisa que eu fiz algo pra chamar a atenção, pra cruzar caminho. Sabe aquela coisa de pra cruzar o caminho meu com o caminho do Andrei, que eu tô apaixonado? Pra melhorar as chances. Pra melhorar a chance. Fez ali uma... Isso é magia do caos pra caralho, a galera faz muito. Probabilidade. Isso. Probabilidade. Tem sigilos que tem servidores coletivos que servem pra isso. Você sempre tá no lugar que a pessoa tá. Que a pessoa tá afim, que a pessoa quer, que alguém quer, né? Tem coisa pra isso. E tem a outra parada que aí sim, é pra você amarrar duas pessoas. Pode ser pela tua própria força. Você pode ter laços com o astral e ter uma entidade que te ajuda a fazer isso. Uhum. E tem a parada do trazer. Que o trazer você precisa de uma entidade que ela vai ser ou artificial, um servidor, ou ela vai ser alguma entidade que já exista servindo pra alguém. Que é aquela coisa de que é uma entidade que vai foder a vida da pessoa pra que ela se aproxime de você. E cada vez que ela pensar nisso, ela pensa em você. É isso que é bizarro, porque é o que acontece em todos os lugares que eu vi da grande rede mundial de internet, que é assim, é sempre um condicionamento quase pavloviano. Total. Por coisas ruins. No momento, enquanto você não estiver do lado da pessoa, tudo vai dar merda. Isso depende do processo, depende de uma série de coisas, né? E fatalmente depois que a pessoa continua dando merda. Mas assim, eu vou ser obrigado a discordar da palestrinha. Em um momento, eu acho que eu comentei isso naquele episódio com Ulisses de Cabala. Que é o seguinte, quando você tá fazendo lá um Paranauê, uma Macumba, você tem um tubo de 50 polegadas com vários fios lá dentro. Esses vários fios são as linhas energéticas que você vai mexer. Você aqui não consegue enxergar as minúcias com os fiozinhos. Então você pega o tubo inteiro e tenta distorcer. Você puxa o que você quer, mas você também puxa um monte de rebarbas, né? Um monte de outras coisas que você não quer mais que estão passando dentro daquele tubo. Quando você aciona uma entidade... Bom, primeiro, quando você aciona às vezes, pô, teu brother que entende um pouco mais de magia. Ele vai falar, não, calma. Não vamos fazer desse jeito, não. Vamos por esse caminho. Esse cara, ele já entende que tem uns outros tubos menores lá dentro. Ele pega esse tubo e vai num ponto mais específico daquela magia. A Lívia não tá pegando. Vamos trocar por jujubas. Tá ficando foda, vamos gente. Lá, tá, pra mas você. Peraí. Ah, eu fui pro caralho. Tubo. Eu nunca entendi direito mesmo loja? Ligamentos de hidráulica. Então, vou te ajudar agora. Você foi naquela loja do M&M's. Que tem várias cores de M&M. Beleza. Sabe aquela que você escolhe? Você monta só vermelho, só branco, só tal? Uhum. Só que nessa loja de M&M's tem tudo, só que elas acabam num tubinho que junta tudo. Aí você fala, caralho, mas eu quero mais o vermelho. Uhum. Só que na hora que você abre o teu M&M vermelho, vem M&M de outras cores. Pode vir exatamente. Mais vermelho, porque você abriu, mas o final é o mesmo. Tem uma rebarbinha de M&M de outras cores. E aí na hora que você pegou, você tem vermelho, mas tem marrom, tem uns pouquinhos de outras cores, tá? Não tá perfeito o vermelho. Perfeito. Agora, o tiozinho do caixa, ele tem um macete que ele consegue fechar as 4, 5 bocas. Não é que só vai sair o vermelho, mas pelo menos algumas outras cores... Melhora, já dá uma melhorada. Melhora. Você não gosta do verde, o verde não vem. O verde não vem. Beleza. Só que é o seguinte, tem um outro cara que tá ali atrás da porta, que aquele filho da puta, ele consegue deixar uma só aberta. Aí só cai o vermelho. Essa é a entidade. A entidade, ela abre em cima, ela vai pegar, ela vai pegar só o que tem que mexer. A entidade vai aí lá atrás, pega o estoque e te dá um pacotinho de vermelho. Vermelho, você quer, cuzão? Tá aqui, ó. Proc. Entendeu? Então, essa é a diferença de você fazer por si só... qualquer magia que seja, inclusive. E você fazer apoiado numa entidade, certo? Por isso eu falo assim, é necessário ter uma entidade pra fazer? Não. Facilita. Mas se tiver, vai facilitar. Agora, tudo tem preço. Eita! Tá rolando uma lei tríplice aqui. Deu pra sacar, acho que essa parte? Deu pra sacar. Então, M&M sempre explicam melhor tudo. Do que tubos de cabos. Exatamente. Como é que funciona a amarração? A técnica da amarração? A gente não vai explicar, não vai dar tutorial. Aqui na Terra, a gente não vai explicar nada. A gente vai falar como é que, teoricamente, segundo a nossa pauta, funciona do lado de lá. Não, né? Adianta você estar com lápis e papel agora na mão, que a gente não vai ensinar, não. Se você não existe... Primeiro que eu acho que dá merda. Não existe situação em que a amarração seja uma boa saída. Na minha opinião, sincera. Todas que eu fiz, deu merda. Azuleira. Brincadeira. Mas, ó, por exemplo. Aqui na pauta, a Ju fez alguns levantamentos de comportamentos, assim. O que acontece do lado de lá? O espírito, entidade, seja lá o que for, vai murmurar o nome o tempo todo de quem encomendou a amarração no ouvido da pessoa amada numa tortura invisível. Isso é aquela coisa de que você tá lá, sabe quando você tá lá de boa, aí de repente, grola. Aí, não, mas eu tô pensando... Tô pensando na abobrinha, eu preciso comer abobrinha hoje no almoço. Tô lá editando o podcast, tá? Alessandra Negrini no meu ouvido. É, quê? Isso aí é a entidade que a Alessandra Negrini fez pra você. Exatamente. Mano. Isso é formas de comportamento que ela tá colocando aqui. Que vai ficar lembrando da pessoa toda hora. Então aqui a gente já tem um efeito. Você lembra da pessoa... Sem motivo aparente. Vocês estão falando de um jeito que eu imagino é aquela entrada do Senhor dos Anéis, que fica uma pessoa murmurando. Cara, eu ia falar, tem um tipo de entidade legal pra trabalhar com isso, mas tudo bem, não vamos falar. Não vamos. A outra questão, os espíritos, ou sei lá, a situação vai fazer com que essa pessoa se lembre a todo momento da pessoa de quem o amarrou. Tá associado ao de cima, né? Que vai ficar lembrando da pessoa toda hora. E isso é um dos efeitos, né? Que você lembra da pessoa sem motivo aparente, né? Você fica rememorando. Pra mim, isso daí é sintoma de apaixonite ainda. Meu céticozão tá falando assim, mais alto. Você tá metendo céticozão, mas imagina o seguinte, é apaixonite pra alguém que você nunca se importou? Tipo, eu nunca me importei com aquela pessoa. Nunca me importei. Na minha sala de aula. Sempre teve lá o nerd do fundo. Foda-se, nunca me importei. Aí, de repente, eu tô aqui e... O nerd do fundo. Aí, caralho, por que eu tô pensando nele? Aí, eu tô na hora do banho. Nerd do fundo. Oxi. Aí, eu vou dormir. Sonho com o nerd do fundo. Falei, caralho, que merda é essa? Não, vocês estão falando merda. Tamo falando merda? Vocês nunca se apaixonaram por alguém? Sim, mas aí fui eu que escolhi. Mas foi alguém que, por algum motivo, eu me chamei. Mas imagina alguém que nunca chamou atenção. Você se apaixonou à segunda vista, terceira vista? Eu nunca me apaixonei à primeira vista. De forma alguma. É mesmo? Diversos momentos, eu já conheci a pessoa, a gente tinha uma às vezes, ou a pessoa, ou eu podia até nem ter um relacionamento, mas tipo, eu sabia que ela tava lá, só por exemplo, sala de aula, andarei molequinho, adolescente. Mas sem ter nenhum tipo de contato, sem começar uma conversa? Sendo tendo, tipo, eu sabia que ela tava lá e tal, tipo, no meio do semestre, tipo, comecei a olhar diferente pra aquela pessoa. Ou então, por exemplo, em outra oportunidade, em outro momento, tipo assim, uma pessoa que eu já era amiga, E tipo assim, e aquilo só me doeu quando, tipo, eu vi ela com outra pessoa, por exemplo. Cara, tipo, eu percebi que então, eu tinha aquilo encapsulado. A gente tem um outro detalhe aí que às vezes se isso acontecer porque você. Se isso acontecer porque você não tem uma boa conversa consigo mesmo. Não, mas isso aí é completamente. Né? Isso aí eu tenho várias partes de comigo mesmo que tá trancafiado. Que eu prefiro não conversar. Não, não tá conversado durante anos. O condomínio, Andrei Fernandes, na verdade, é uma grande prisão. Ele prende todos os outros. É uma grande solitária. Tem o setor Shutter Island, né? É. O quem tá no comando é o guarda que tá na cela, vivendo nas celas que tá acontecendo. Porque o comum é tipo assim: você evoluiu o relacionamento, então via. Aí depois a gente conversou. Aí uma hora eu comecei a conversar e falei, caralho, é legal, porque a pessoa começou a fazer parte da vida. Agora a questão é quando surge do nada, muito do nada. Aí é meio bizarro. Essa que é a questão que a gente tá levantando. Tipo, assim. Acordei. É, acordei um dia e foi. Tá, tudo bem. Eu consigo enxergar que nas relações que eu tive, foi um momento de sutil. As coisas foram aparecendo, foi natural. É, essa que é a questão. Né? Essa coisa antinatural, eu nunca. Não sei como é que seria uma parada antinatural, tipo, pá! Uma pessoa que eu nunca me agradei, de repente, virar a pessoa que vai melhorar a minha vida. A outra questão é essa daí de ficar lembrando, né? Que, tipo, tudo que eu faço que não tá associado à pessoa dá merda. Então, hoje eu vou faltar na aula onde a pessoa que fez a amarração tá. Então, tipo, eu vou me arrepender de não ter ido pra aula. Que eu deveria ter visto a pessoa. A vida só fica boa depois que eu cruzo com a pessoa. Sim. Vão acontecer pequenos eventos que vão começar... Te dando condicionamento pavloviano. Entendi. Né? Quem é esse Pavlov? Pra quem não sabe, o Pavlov é um cara que fez. Tocava o sininho. Quem assistiu Pink Cérebro sabe quem é o Pavlov. É o cara que tocava o sininho e o cérebro cantava a música do bolha. Ou, de uma forma mais acadêmica, é o cara que fazia experiências de condicionamento com o cachorro, com o pombo. Quem assistiu Laranja Mecânica, o que é feito com o personagem principal do Laranja Mecânica é um condicionamento meio pavloviano, tá ligado? Toda vez que ele pensa em violência, ou sexualidade, ou desejo sexual, ele sentia dor, vomitava, ficava ruim, porque essas duas coisas foram associadas. Durante muito tempo foi um tratamento pra homossexualidade. Que na época era homossexualismo, era considerado uma doença, era isso. Exatamente. Era você tentar doutrinar a pessoa, tipo assim, a pessoa, você coloca uma imagem de algo que ela gosta, que ela se atrai, aí logo depois você coloca uma imagem ruim, negativa, e você condiciona a pessoa a fazer essa associação e começa a se sentir mal. Obviamente isso não funciona, né? Você só tá destruindo a pessoa. Você tá criando um trauma. Mal ou menos. Você cria traumas. Aí tem a outra questão que é isso daí. E a outra parada que tá colocada é desejo sexual muito forte. Pau duraço. Pau duraço do nada, assim, do nada. Por alguém que não tem as atrações sexuais, por exemplo. Desculpa, isso é 15 anos. Que te agrada. 15 anos é uma grande... 15 anos, filho, você tem umas 3 ou 4 sucubos que moram com cara, você. Cara, 15 anos, não existe a situação de não pau duraço. Quando não pau duraço, quer dizer que tá aconteceu alguma coisa. E eu vou dar uma dica pra todos vocês. Eu falei isso em escola semana passada. Não, semana retrasada. Semana passada foi aquele feriadão. Semana retrasada. O senhor falou, eu acho que o menino escondeu umas coisas aqui, acho que é droga, que ele tá escondendo aqui na calça, aqui pra cima. Vou subir lá e vou levantar. Eu falei, não, não faça isso, porque ele tem 15 anos, ele deve ter ajeitado a rola assim pra cima e colocado a calça por cima. Se você puxar, você vê a cabeça da rola dele. Não mexe ali. Você vai aquele peixinho respirando pra fora da calça, com aquela boquinha assim. Porque a professora viu ele mexendo assim pra caralho, falou, deve estar escondendo droga, uma arma, alguma coisa. É, uma arma, uma pistola. Eu vou lá levantar a camiseta dele. Não, não faça isso, professor. Não entendi. Né? Tem essa questão. E aí a gente tem um outro efeito da amarração, que é a vontade de ligar, de mandar mensagem, entrar em contato. Tá, essa coisa do desejo sexual. O meu irmão, ele tem uma receita pra isso. Cara, aqui. Eu acho que fora esse negócio de acontecer merda enquanto você não está em contato com a pessoa, o resto tudo é sintoma de estou apaixonado. Pode ser. Estar apaixonado é uma grande... Não é legal. Né? É um grande sofrimento. Não é legal. Paixão é um grande sofrimento. Legal. Isso, a gente puxou isso. E tem essa parada do sexual, tem uma coisa que meu irmão falava, assim. Falou assim, cara, se eu tô fissurado numa mina, a primeira coisa, serve pros homens, serve pras mulheres também. Fissurou em alguém? Toca aquela bronha. Bate aquela sírica, aquela monstruosa, sabe? Não, agora eu vou dedicar... Choque de monstro. Eu vou dedicar esse momento pra isso. Eu vou fechar a porta do meu quarto, eu vou preparar aquele creme pra mão confortável... Eu vou pegar aquele lubrificante. Eu vou começar com o dedo, vou terminar com 3. Eu vou fazer a coisa bem feita. Vocês não estão vendo a cara da Lívia. Se passou desse momento, ainda tá na cabeça, aí você considera. Isso é uma boa receita pra homem não fazer merda. Não, mas qualquer coisa. Tem isso é bom, uma boa receita para não se fazer merda. Ponto. Sim. Não é, só o homem. Exato. Você vai lá, você entra ali dentro e fala... Pra... Recentemente no Twitter, uma mina tava indicando um vibrador muito bom também. Tá, link no post. De ovo poroso? E essa é a questão, porque às vezes você tá embebedado sexualmente... E é muito fácil você fazer bosta. E esse é um caminho que ele diz aqui que a amarração funciona. Manter o cara embebedado sexualmente. Deixa eu voltar com um negócio aqui, Kelly. Deixa eu voltar com um negócio aqui que você falou sobre essa coisa da sua experiência de não funciona, é algo que funciona. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Dentro de uma moral cristã, a gente é tendenciado a acreditar que esse tipo de coisa é errado porque você tá lidando com o livre-arbítrio de outra pessoa. Sim. Só que existe um pouco dessa narrativa, e eu já vi essa narrativa acontecer, que é daquele cara, eu sou um magão da porra, eu domino o universo à minha volta e eu faço o que eu quero. É o Patolino. É o Patolino, eu sou um mago implacável. E a pessoa, tipo assim, faz de tudo. E eu não vou nem falar aqui também porque talvez o cara escute e coisas que eu considero, por exemplo, horríveis, que tá muito além de amarrar uma pessoa, por exemplo. Isso é o que eu te disse, o nome disso é psicopata. Dentro dessa perspectiva, a gente não tá sendo guardião de portal falando pra pessoa não fazer? Olha, eu... Pouquíssima experiência que eu tenho. Eu acho que não é uma situação de guardião de portal. Eu acho que é uma situação mais assim... Olha, vai dar o ministério do vai dar merda adverte. Isso. Quer fazer? Não é a mesma coisa que a Guete? Não, calma, eu sei que não, mas é que esse argumento que usa, tipo, não faça tal parada, porque vai acontecer muita coisa, o mundo vai acabar. É esse argumento que a gente usa pro guardião de portal, que não, é o cara que te mete medo. A questão é o seguinte, cara, é aquela frase que eu sempre digo, faça o que tu queres, só não enche meu saco. Você quer fazer? Faz, foda-se. Camiseta. Faz e foda-se, velho. Segura essas picas aí, não vem encher meu saco, não. Beleza. Por que que eu acho que não é ser guardião de portal? Porque se você chegou numa situação onde só o que vai resolver pra você é goetia, só o que vai resolver pra você é amarração, você é um mago de merda. A grande questão da parada é justamente você ter várias possibilidades e várias coisas na vida. Se você chegou num beco sem saída, ai meu Deus, eu estou num beco sem saída, então você já não é magão da porra, irmão. Mas não é... A amarração não é a porta de entrada de pessoas que nunca tentaram ser... É outras drogas. Nunca tentaram ser magão e estão naquela situação e dizem, agora vou coar um café na calcinha aqui porque fulano de tal não me quer mais. Vou ligar para esse celular que tem de trago a pessoa amada em 3 dias. Às vezes a pessoa não é... Mas isso aí é a indústria do desespero mesmo, exatamente, a indústria do desespero. Ponto final. E a gente já chegou à conclusão de que qualquer coisa que tá ligada à indústria do desespero, ela não é boa. Se é uma coisa que depende de você, se é uma coisa que depende de você estar em desespero pra você considerar, então fudeu, né, irmão? E urge. Ninguém em sua consciência fala, eu vou visitar a igreja galáctica do não sei o quê. Entendi. Ninguém em sã consciência fala, eu vou lá. Normalmente é uma coisa... Ninguém em sã consciência que eu tô dizendo, cara, é pra nossa galera que tá aqui e tal. Se alguém aparecer e falar assim, eu tô desesperado, então no último momento eu rezo porque é isso. É porque você tá desesperado. Se você tá desesperado, não deu certo. Não tô dizendo que nós não temos situação, então o Keller é magão e não tem situação de desespero. Tem. Mas a situação de desespero, normalmente, ela é ocasionada por causa de erros passados. Uma das grandes paradas, sim, da magia é você não chegar em situações de desespero. Tá. E eu acho meio estranho que eu concordo com vocês, eu tô falando essa colocação pra ser provocativo mesmo, pra gente colocar essa discussão, porque com certeza vai ter gente com dúvida, né? Mas eu acho, tipo assim, tipo, é que existe um pouco dessa relação egóica de que tudo vai gerar ao meu redor. Então tudo que eu quero precisa ser meu. E eu acho que isso é o tipo de postura que pra mim é um pouco complexa e complicada pra uma pessoa ter, né? No primeiro, não ter respeito à natureza ao seu redor. Então, e segundo, ligar, tipo assim, só eu que funciono. É muito egóico, eu não sei, isso me incomoda. Isso é egóico, isso é um dos sintomas de uma pessoa, eu não sei se é psicopata, realmente. Mas é assim, se você tá nessa... E você também, a sua vontade... Tipo, eu sinceramente, eu sou do da opinião de que, pô, se você tá tranquilo com isso, faz o que tu quer. Não, eu não sou pai de ninguém. Eu sou... Quem tem filho barbado é camarão. Exatamente, exatamente. Não, essa questão, tipo assim, as pessoas que querem fazer a marcação, ela vai fazer. Se você não vai se sentir... Se você não vai se sentir mal, se você tá pouco se fudendo para as pessoas ao redor, se você não tem empatia nenhuma... Sim. Se imagina tomar você não tá nem ouvindo o que eu tô falando. É, então. A pessoa que vai fazer a marcação, ela vai fazer. Só que o que eu acho, assim, no Magicando a gente sempre vende isso. Tipo, magia é sobre tomar controle da sua vida. Se você tá precisando remeter a isso, pra ter alguém que... Cara, tipo... É, eu já passei por isso, sabe? Eu já... Sabe quem aquela... nunca? Quem nunca, cara, André? Tipo, sabe aquela coisa do... Às vezes tem gente que nunca passou, mas não sei. Então, tipo, cara, chegou um momento que eu acordava e que eu falava, cara, não faz sentido eu estar acordado. Tipo, sabe o que é comida perder gosto? Sim. Pra um gordo? Comida perde gosto, cara. Isso é algo que... Tipo, em dado momento eu falei, cara, eu acho que talvez eu esteja com um sintoma de depressão, alguma coisa. Eu nunca fui num médico ver isso, mas eu tava chegando a algo muito próximo disso, provavelmente, né? E a ideia é que a maturidade, essa maturidade emocional, acho que ela é muito importante pra pessoa, né? E ela não é um estado, isso é uma coisa que é importante falar. É, ela não... Maturidade emocional, até pra você lidar com essas coisas, ela não é um estado permanente. É que nem falar com o Sagrado Anjo Guardião, entende? Você não vai lá e fica lá. Você tá com maturidade emocional em um determinado momento, coisas acontecem que a sociedade é dor, né? A sociedade nossa, ela tá gerando um caos psicológico fudido na humanidade, assim. Se você não tem nenhum distúrbio psicológico, você vai ter. Tá nesse naipe as coisas hoje, né? Vai tá nesse naipe a parada. Então, você tá assim, se sente... Decisões importantes você tem que tomar em momentos que você acha que você tá num equilíbrio legal. Se é decisão muito importante, cara, aos poucos a vida vai minando isso. Então é normal. Todos nós aqui já tivemos em situações de desespero que você nem percebeu que você chegou lá. Quando bateu, você falou, caralho, como que eu deixei a coisa chegar aqui? É uma das coisas que eu acho muito legal da magia, que é você ter... É você tentar ativamente ter percepção de você e das coisas que acontecem ao seu redor. Eu acho que uma pessoa que tenta aplicar isso vai cair nessa armadilha menos. E eu acho que isso é interessante porque aí a gente vai levar a uma outra parte dessa pauta, que é aquilo, que a amarração ela tem uma data de validade, né? Alguma isso é importante. Que... Porque, tipo assim, a gente tá só falando sobre amarração. Ah, ou faz ou não faz, é ético, como funciona, como não funciona e tal. Só que não acaba nela, né? Existe um processo em que... E aí a própria pauta aqui, ela tá excelente por causa disso. Um beijo, Ju, pra você que fez essa pauta. Que ela trata sobre isso, né? Tem alguns processos que você tem que ficar renovando o contrato, por exemplo. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta, não sei se antes ou depois. Pergunta sincera. Qual é o preço da amarração pra pessoa que tá fazendo? Fora, tipo, velas de R$500. Vai lá, agora lá. Pra quem tá fazendo? R$200 no boleto ou duas vezes no cartão, né? Então, já emendando uma coisa na outra, eu acho que esse papo da magia ter validade já é um passo da picaretagem. Quer dizer, daqui a pouco a pessoa vai ter que voltar pra pagar de novo e refazer. Eu acho isso besteira. Se a magia foi bem feita, ela dura e ponto final, acabou. Agora, os casos que eu conheço, as situações que eu conheço de quem fez isso, é beleza, a pessoa tá junto com você e tá virando um inferno. A mulher fez a magia, tem um caso também recente disso, a mulher foi lá, pagou pra fazer a amarração com a fulana, deu uma puta grana pra mulher, puta o cara voltou. Assim, você tem ideia? Caralho, Keller. Tá na casa dos três dígitos? Eu já ouvi falar que, tipo, uma vela é R$500. É, sei lá, três conto, uma coisa assim. É uma puta grana. É. Um salário de muita gente por aí, né? Pô. E, beleza, o cara voltou pra... salário de pouca gente no Brasil. Tá, verdade. O cara voltou pra casa, mas era um inferno, cara. Era só treta e quebrar pau e o caralho. Porque, tecnicamente, ele tá ali contra a vontade. De certa forma. Sim, e já não é mais uma ligação que ela deveria ter. Certo? Ela deveria tá indo atrás de outra pessoa. Olha aí, o outro pensamento legal sobre karma que o Grolo tá passando. Às vezes, é muito problema às vezes das pessoas com lidar com fins. Tem hora que, tipo assim, eu já aprendi o que eu tinha pra aprender aqui, tá tudo certo. É, né? Exatamente. E aí não, tô forçando aquela relação que já não tem mais como se sustentar. Então, sempre... Vai ser, como é uma coisa forçada, o preço vai ser você ter o que você pediu. Tem um ditado, eu acho que é árabe, né? É Hachan. É isso mesmo. Não, essa é a língua dos anjos. Que eu acho que a maior punição é você ter aquilo que você deseja, tá ligado? Tem um ditado assim bacana. Que a maior punição é você ter aquilo que você deseja. Que é isso? Por dois motivos. Você sempre vem com bagagem que você não sabe que tá vindo. E dois, uma hora que você tá satisfeito, você não tem mais o que desejar. Ou até, vamos falar um pouquinho dessas consequências, porque assim, tem dessa coisa de que abate o arrependimento, né? Chega uma hora que... Tenho certeza que você, amiga bruxa, ou wannabe bruxa, que viu... Qual é o nome daquele filme ruim? Das Porra, bruxinhas. Tem vários. Batman vs Superman. Não, também, é verdade. Não, das bruxinhas. Vingadores, Guerra Infinita. Não, década de 90, bruxas. Jovens bruxas. Porra, esse filme é muito louco, cara. Esse filme é louco pra caralho. Gostei. Então, jovem bruxa, ela faz uma amarração. Uma das meninas faz uma amarração com o namorado lá. E é só dá merda. Só vitória. Não, só dá merda. Só vitória pro capeta. Bate o arrependimento, assim. Ela vai lá, faz uma amarração pro cara. O cara fica insuportável. Porque homens são insuportáveis. Não. Existe um nível insuportável de homem que toda mulher aprende a suportar e o cara fica um nojo. Possesso, louco. Doido. Tipo assim, ela não aguenta mais o cara. E ela não pode fazer mais nada a respeito disso. Imagina de novo, cadê a desamarração? A desamarração. Então, na pauta está dizendo que não existe desamarração. Não, tudo que você desfaz. Não tem essa. Entendeu? Mesma coisa, o cara vai num outro pai de santo ali e fala, porra, alguma coisa tá errada, eu não queria voltar pra mulher, mas eu voltei, a mina vai lá no outro. Pô, eu não queria voltar, mas eu não sei, cava, tem lá um trabalho feito. Meu, desfaz. Mas será que a alma sai intacta? Não, a pancada psicológica, não vou nem falar de alma, entendeu? Vamos falar. A porrada dano psicológico já ficou. Exato. Entendeu? Viver é uma sequência de danos psicológicos. Então, mas esse era evitável, né? Esse era evitável. Enfim, ok. Mas aí se o cara vai lá, você pega um outro pai de santo, aí o cara vai e desfaz, pô. De preferência, arranja um pai de santo que não seja... Tem muita como gente é que nem cobra ruim pra desfazer, né? Então, você vai em vários lugares. Eu acho que o cara tá lá... Um terreiro bom, tá de linha branca, o cara vai lá, junta umas velas, faz umas rezas lá e acabou, e desfaz, velho. Ou você, se for magão da porra, teus banimentos deveriam segurar essas merdas aí. Verdade. Segura, né, dependendo de quem fez, não segura. Se for entidade, então é difícil, né? Banimento é mais pra você separar o seu tempo mágico, mas pra segurar as picas de externa dessa aí. Não é banimento, é magia de defesa. Tem um ritozinho bacana de defesa, por isso eu posso até explicar mais ou menos como é que ele funciona, que é pra você cortar laços kármicos com pessoas que você acha que são ruins. Ele é bem, bem introdutório e, na verdade, ele serve pra você cortar influências. Mas entendeu? Isso aí não é o contrário de uma amarração? De repente você quer cortar a relação com aquela pessoa que, na verdade, você precisa ter uma relação exatamente, com aquela pessoa? Exatamente. Sim. O que o Exu do Rio falou pra mim há pouco tempo atrás. Opa. Você tem certeza que você quer cortar? Porque você sabe que você vai cortar agora, vai resolver teu problema agora, mas daqui a pouco você vai ter que resolver. Você tá procrastinando o problema, né? É a carta da paz armada do tarô, né? O dois de espadas, né? Agora... Tá todo mundo de boa, mas tá todo mundo com a espada debaixo do braço. Daqui a pouco tá o 3, né? Que eu só me lembro de uma carta de médico que chama Armistício. Mas tudo bem. Serve. Certo. Dá pra ler tarô com médico, inclusive. Olha aí. Recomendo. Médico online ainda. Vai ser ótimo. Cara, legal. Bacana. Como é que eu me defendo dessa porra? Não ande com pessoas retardadas. Desculpa, é Brasil. Não tem como você não conviver com pessoas retardadas. More na Suécia. Faz sentido. Fica parece bom assim. Parece o Cussa, né? Só pra falar mais umas paradas. Gente, como é que eu descubro que alguém fez uma amarração pra mim? Cara, meu, é o seguinte, você tá com a pessoa e você... A situação ali tá fora de controle, como eu falei. Sei lá, você tá... Você não queria ficar com a pessoa, mas de repente você ficou e tá tudo estranho, entendeu? E só sai, só dá merda e... Escalou além do natural. E você sabe que a pessoa é metida no Paranauê, que tem indícios... Eu acho que um dos indícios é a pessoa é metida no Paranauê, tá? Porque senão você acabar vendo a gente em qualquer lugar essas coisas. Aquela coisa, né? Nunca ataque astral até ser, né? Sim. Esse é outro detalhe, né? Eu acho que eu estou falando ataque astral. Não, porque senão a gente falar desse jeito, Grola, embora seja totalmente verdade o que você tá falando, as pessoas vão começar a inundar a caixa do Andrei com... Ouvi o podcast e percebi que estou sofrendo um trabalho. O que eu faço agora, Andrei? Normalmente você só tá num relacionamento de merda. Relacionamento abusivo, só isso. Não, às vezes não é nem abusivo, é só um relacionamento de merda. Às vezes não é sinal de... estou amarrado. Não, é porque você tá num relacionamento de merda e não quer sair. Você não tem maturidade emocional Sim. pra outra pessoa. Sim. Agora, se você tenta sair, e por algum motivo você não consegue, aí alguma coisa tá errada. Aí é uma suspeita. É uma suspeita que essa pessoa, de repente, você tenta sair e acaba fatalmente voltando para aquela situação, alguma coisa pode estar errada. É, corrija-me se eu estiver errada, mas se você for num bom centro de Umbanda, se você tiver uma amarração, o cara vai lá falar, vai dizer como umas velhinhas a preço razoável e faz o trabalho aqui que a gente resolve o teu problema. Cara, então, se você for centro de Umbanda, ele não vai te falar que você não tem amarração nenhuma. Ah, então. Ele só simplesmente vai fazer, eu vou fazer um trabalho aqui para te ajudar. E acabou. E acabou. É, porque eles nunca falam que você tá, que alguém te fez alguma magia de ataque, porque pra quebrar o componente psicológico. Era isso que eu ia perguntar. Ou eu ia perguntar se eles, ok, tem e resolve, ou o preto velho dá, diz assim, olha, não, esse problema é tu que tá criando pra você mesmo. Tem os Exu Madeleiro, né, que fala assim, você quer devolver essa porra? Você quer fuder com a vida daquele ali? Nós fode agora. É, na verdade, ele vai pegar lá os paranauê dele e vai fazer, não, eu vamos acertar essa situação. Vai ali, sabe a história do The Fixer, dos 40 servidores? Ele vai resolver, beleza, ele vai ali e resolve. Quebrar o relacionamento, quebrou. Não era pra resolver? Tá resolvido. Tem um... Entendeu? O cara vai falar, não tem nada. Porque às vezes é o seguinte, é como eu falei, às vezes não tem amarração nenhuma. Você só tá num relacionamento ruim. Por quê? Não sei. Ah, mas você ama a pessoa te ama, mas o relacionamento tá uma bosta. Eu lembro de uma história uma vez, um brother, que por acaso era do Paranauê também, mas ele, a mãe dele era, ele frequentava, mas não tinha atividade dentro de terreiro. E ele falou que ele namorou com a esposa dele, sei lá, uns X anos, assim, namorou tempo pra caralho, e aí eles casaram e falou assim que, meu, os primeiros 2 meses de casamento tava um inferno. Era um inferno, entendeu? Eles não chegavam, tava num ponto que eles não tinham nem desarrumado toda a mudança e tal, porque era um inferno. E aí, um belo fim de semana, eles sentaram, conversaram e falaram o seguinte, vamos tirar essa zona toda daqui, vamos arrumar essa porra desse apartamento. Eles pararam e colocaram as coisas em ordem. Ele falou pra mim, cara, parece que a gente pegou tudo aquela zona que tava ali no lugar e jogou fora. E falou, acabou os problemas. Ele tá agora, estão juntos, sei lá, casados há mais de 10 anos. Às vezes não é, né? Às vezes assim, sim. E tem aquela coisa, tem gente que não percebe quando o relacionamento realmente termina. Às vezes você, beleza, você vai lá e insiste. Pessoa, não deu certo, ela vai ser uma excelente amiga sua. Mas não serve pra estar com você. Sim, tem coisa que não tem como. Não, às vezes não serve nem pra amigo, mas você vai lá e insiste. Exatamente, também. Mas vamos pros efeitos, assim, porque não apenas de maus exemplos vive a vida, né? Vai lá. A pessoa que teria feito pra você a amarração, que você... Vamos contar que você tá junto dela, você quer descobrir se a pessoa fez. Ela tem muito ciúme de outros homens / mulheres que se aproximem de você. Pode ser, mas acho que vale pro relacionamento de merda também, né? Sim, vale. Tipo, vale. Também. Quase tudo aqui vai acabar valendo pro relacionamento de bosta também. Relacionamento de bosta, a pessoa que é muito ciumenta acaba tendo a questão do... Cara, que a gente acabou de falar. Do relacionamento abusivo. Isso. Certo? É, inclusive, se você checar esse negócio que dá em relacionamento abusivo, aquela relação do... Qual é aquele filme merda de vampiro que brilha? O prepúcio é uma relação abusiva, viu? É lindo, o pessoal tá lá dizendo que é os heróis, mas é uma relação abusiva. Continue lá, vocês vão ver, dá cheque em tudo. Saudades intensas e quase inconsoláveis. Tipo, você só pensa naquela pessoa. Cara, mas aí eu acho que é o seguinte, isso é também... Então tem que... Não dá pra concluir, porque são coisas muito de relacionamento pra relacionamento, tudo isso isolado, não quer dizer nada. É. Mas talvez a pessoa precise fazer um checklist. É. A pessoa entende magia. O checklist aqui tá quase completo, que tem aqui, que a gente vai terminar a listinha aqui. Acho que a pessoa pode tipo, ver. Tipo casamento de dois cancerianos, meu. Tipo, um vai na padaria, o outro chora. Aí o cara que tá na padaria tá chorando também, porque tá longe. É tipo assim. Vamos lá. Depressão psicológica. Dependência por você, não sabe o que fazer sem a sua presença na sua vida. É, aí é meio bizarro, né? É, aí já tá começando a ficar no... Perdi o argumento, né? Ganho de peso causado pela depressão e pela dependência. Fodeu, cara. Não, isso é com todo mundo, né? Só é casar, né? Casar é ganho de peso, né? Não, mas aí você tá feliz, como você ganha disse peso. O meu amigo, casar é engordar juntos. Não tem outra. Confusão, desorientação... Mansidão, que eu não sei o que significa. Mansidão é aquela pessoa. Você sabe que a Bíblia fala que mansidão é bom, né? É, não, pau no cu da Bíblia, cara. Mansidão. Eu me lembro que eu tinha 8 anos e a freira falava assim, não, porque os mansos herdarão o reino do céu. Manso? Não quero herdar, eu quero tomar ele. Ah, vou chegar lá com um machado. Vou chegar lá com um machado e com toda a no Yule... O Odin chega com a galera da caçada selvagem. Vou chegar com a caçada selvagem todas as minhas costas e tomar essa porra. Cara, esse mansidão que tá colocando aí é meio submissão, sabe? Tem gente que fica muito submissa ao outro. Não consegue dizer não. Gente, eu ouvi. Ouvi não. Tipo, li essa semana um post que tá passando adiante de um cara falando sobre a submissão bíblica das mulheres. Eu vi. Que a submissão... A mulher que vale a pena casar é a mulher que aceita a submissão bíblica. Que a submissão bíblica não é, tipo, você ouvir o seu marido se ele for carinhoso. Não é, respeitar ele se ele te respeita. É você fazer isso mesmo que ele seja um escroto. Nossa, que legal. É tipo o espiritismo. Aonde que teve isso? Você viu isso aí? Não, internet. Não, um cara falando merda, um cara bostejou. Isso através da internet. Pode ver que é influência, né? Influência. Então, não, né? Mansidão, não. É, e último é fragilidade e abertura aos avanços de quem amarrou. Então é aquela, tipo, você fica... Briga, a pessoa fala... Vem cá, vamos conversar, aí você... Ah, eu só quero conversar comigo, meu molinho, mamolada, quer conversar comigo. É, tem mais uma aqui na outra página. Apaixonada e cegueira quanto a esse sentimento. E seus amigos agora... estão virando pra você e falando, mana, esse brother é zica. Se todos os seus amigos estão falando, isso está dando em merda, por favor, pare um momento e pense, será que eles estão certos? Então, aqui eu acho assim, a única diferença que você tem aqui de um relacionamento abusivo é no item que a Ju colocou como número 2 aqui, saudade muito intensa, saudades muito intensas e quase incontroláveis, inconsoláveis. Normalmente, quando você tá num relacionamento abusivo e você, por algum motivo, tem que ficar longe, porra, você sai soltando rojão. Soltando fogo. Você fala, puta que pariu, graças a Deus. Eu não tenho que voltar pra casa. Eu já tive um relacionamento difícil, não chegava a ser abusivo, mas estava difícil, que o fim de semana era um inferno. Eu falo assim, caralho, vou ter que me levar a pessoa no fim de semana, que saco. Total. Total. Eu não vi a hora de segunda-feira. Não, agora você imagina o inverso, quando você tá casado. Você tá com a pessoa todo dia. Então é por isso que eu acho que você precisa fazer um checklist e ver bem bonitinho, porque é realmente isso que vocês estão falando aí. Porque é uma situação em que não faz sentido a pessoa estar com ela. Sim. Sim. Sabe o que ajuda também? Sim. Tarô. Você pode muito bem puxar umas cartinhas lá e falar, aí, irmão, qual é que é desse relacionamento? Pega teu, não precisa ser tarô, pode ser o seu instrumento oracular preferido. O problema das runas, que eu já tirei no meio de uma situação dessa, é que a runa deu três tapas na cara. Às vezes é essa. Que, tipo... Você tira 5 de copas. É. Aí você embaralha, 5 de copas. Embaralha, 5 de copas. Aí você fala, pô... Embora, não tem jeito, cara. E por que que eu falo... E também que é uma dica, ai, mas eu vou tirar pra mim, isso aí que é uma dica, cara. Tira hoje, fotografa as fotinhas, olha amanhã. Você entendeu? Se você acha que é difícil, olha amanhã. Ou interpreta como se fosse pra outra pessoa. Grava, manda pra você no Telegram, que dá pra você mandar mensagem pra você. Faz uma diferença muito grande você dormir e pensar nisso com algum distanciamento. É porque às vezes você tá no meio da crise, no olho do furacão, e aí o oráculo não vai rolar. O oráculo vai confundir com você e tal, porque... Porque você não está dentro das condições normais de temperatura e pressão. Quer ver ficar bonito? Pega os 40 servidores, usa o Levitate. Pô, levitador, legal. Medita nele, dá uma concentrada, tira pra você. Olha aí, uma boa. Massa. Faz legalíssimo. Vamos lá. E aí, a Ju colocou aqui na pauta uma lista que é muito interessante, né? O que se costuma dizer em uma amarração, né? Talvez isso seja mais questão de simpatia, né? Faça aquela vaizinha. Não, normalmente você tem a intenção em cima da amarração. É. Você tem a intenção. Vamos lá. Porque normalmente é o seguinte, você tá fazendo o que você quer, você tá fazendo a amarração, mas você quer estabelecer uma condição pra fortalecer isso que tá fazendo. Entendi. Tem que falar rimando, cara. Vamos montar, tipo assim. Não. Que fulano não terá paz nem de noite nem de dia. Só ao meu lado haverá alegria. Fica legal, né? Olha, presta atenção na seguinte praga que um amigo meu me ensinou. Ai, meu Deus. Fulano não tenha nem parada, nem guarida, nem descanso, nem dormida, nem de noite, nem de dia, nem no pico do meio-dia. Caralho, isso é caralho. Bom. Não tem como não funcionar. Eu acho que na hora que a entidade ouvir essa... É, mas eu prefiro o Zé do Caixão ainda. Vocês e todos vocês. Oh. Seu cu cairá na bunda se você não se sentir amarrado por essa... Oh. Mas vou te dizer por que isso maldição. tem um mais 5 de ser dito pelo Zé do Caixão. A unha, né? A unha apontando pra você, assim. Tem também o você, maconheiro. Você vai se amarrar antes. Não. Não, mas sério, a gente viu, não sei se foi a Ju que passou, um negócio que é esse aqui, tipo, fulano esteja sobre a sola do meu pé. Você escreve o nome do fulano na sola do pé. Tem, peraí, vai chegar lá. Esse aí eu não concordo, esse cara ali. É, justamente porque o Grolla não concorda que eu falei. Vou colocar um exemplo aqui então, vamos lá. Vai. Que Alessandra Negrini não coma se não estiver ao meu lado. Que Alessandra Negrini não durma se não estiver ao meu lado. Que Alessandra Negrini não terá paz, nem de dia nem de noite, se ao meu lado não estiver. Que Alessandra Negrini, coitado, Alessandra Negrini sofra todos os cruéis tormentos se não estiver ao meu lado. Que Alessandra Negrini não tenha o caminho amarrado ao meu. Os espíritos... Não tenha? Não tenha. Tenha, eu acho, né? Que é tenha. É, tá. Que, desculpa, cara, eu tô praguejando aquele sangue negro, acabei de quebrar tudo. É, acabou de fuder tudo. Esmergalhou a amarração. Acho que, então, que a Ju colocou isso aqui pra ser um contra, pra né? Não pra pegar, ser... Justamente. Pra não pegar, beleza, desculpa. Alisson contra negro. Magic. Mas pensa com carinho, Não vou te amarrar, não. Mas pensa com carinho. Sei que você ouve a gente. E o último é: os espíritos infiltram até nos sonhos da pessoa amarrada, atormentando-a, ora com pesadelos e visões, principalmente de visões da pessoa que encomendou. Isso aqui não é pra... Não, é tipo coisas que acontecem. Ah, tá, desculpa, eu vou colocar um pouco de asterisco aqui também. Se tiver que falar tudo isso aqui, fodeu, velho. É. Não, então. E ela fala aqui que os espíritos infiltram até nos sonhos da pessoa amarrada, atormentando-a com pesadelos e visões. Ela coloca entre parênteses: principalmente de visões da pessoa que encomendou a amarração com sonhos bons e eróticos, gerando-se assim na criatura da amarração uma grande instabilidade mental e espiritual. Eu tenho umas coisas aqui pra acrescentar rapidinho. Se isso aqui, a pessoa que fala isso é porque ama de verdade, né? Ai, que sentimento bonito. É, você quer que a pessoa define, morra. O senhor Penumbra, Vinícius, a gente não vai falar de você, Vinícius, nessa live. Você tá fugido da gente. O senhor Vinícius, que tá fugido no interior de Goiás, ele mandou uma mensagem assim: olha, se é pra ser vacilão desse jeito, é bom que seja mesmo o da Alessandra Negrini pra cima, tá ligado? Porque puta que me pariu, né, mano? É, rapaz. Vem dessa maquininha do PagSeguro pra mim. Eu pago no crédito, no débito. Então, isso parece muito com uma simpatia. Não sei, eu, Lívia Andrade, não sei diferenciar uma simpatia de uma amarração. A não ser quando a amarração tem a ver com entidades. É, tem aquelas amarrações clássicas, né? Que aí não é questão de entidade, mas são simpatias. É, pendura o Santo Antônio de cabeça pra baixo, dentro do copo d'água. Não, depende. Porque se, por exemplo, às vezes a pessoa tá noiva... Não é o casamenteiro? Às vezes a pessoa tá noiva ou tá namorando e, tipo, a tia quer que o relacionamento dê certo e vá pra um outro estágio, quer ter filho... Aí vai o Santo Antônio. Eu tenho uma pergunta: Santo Antônio sabe que ele é um santo casamenteiro? Porque, tipo, às vezes, né? Deve ter que saber, filho. Coitado. Ele é padrinho de vários. É, mas, por exemplo, tem o famoso chá café na calcinha. Gente, a Ju fez a pauta. A Ju falou que o top 3 da internet é uma coisa bizarra. É, chá café na calcinha, como o Andrei falou. Quer que eu fale o resto? Por favor, se tiver coragem. Xixi no suco, café, chá ou refrigerante do incauto. Se o filho da puta beber isso e não perceber que tem algo errado... Ah, cara, mistura os elementos. Se tivesse mijo aqui nesse copo, eu não ia perceber. Você ia. Mas tem xixi dos deuses. É o Red Label. Não ia perceber. Nunca tomei xixi. Você nunca tomou xixi, cara? Você ia perceber. Você ia perceber. Urinoterapia? Urinoterapia. Opa! O famoso Golden... E tem o nome no pé. Nome no pé. Nome no pé pra você pisar o dinheiro. Bonequinho amarrado. Bonequinho amarrado. Bonequinho da pessoa, dois se juntam. É praticamente um voodoo, né? Tipo voodoo. Voodoo, meu pau no seu. Aí eu vou falar uma experiência aqui de simpatia que aconteceu com... Não foi comigo de amigo meu, foi com um amigo meu que é médico e tava naquela fase de preciso ir estar no médico da família, obrigatoriamente. Estava no médico da família, lá no postinho, fazendo a parte de ginecologia. Aí chega uma mulher e vai fazer, sei lá, tem um problema qualquer na periquita. Aí... Onde isso vai dar, hein, cara? É, eu não sei, eu tô com a Lívia. Aí, a pessoa vai lá, fica daquela posição ingrata. Como que é a posição, Lívia? É uma posição ingrata. Ah, mas descreva pra mim. Minha é quando tá posição frango recheado. É, okay. Exatamente. Porra, André, eu nunca pensei nisso. É excelente. Frango recheado. E o cara, tipo assim, caralho, tem alguma coisa errada com essa mulher. Essa mulher tá morta por dentro. Aí o que ele descobre? Que tem um bife na buceta da mulher. Cara, eu conheço uma história dessa. Então, e tipo assim, a pessoa que tá conversando comigo, tipo, eu conheço muito bem a pessoa. Isso realmente aconteceu com ela. A pessoa não inventa. Cara, existe uma simpatia? Calma. Eu te conto já. A banana, esquenta a banana. Já já eu conto. Esquenta a banana também, eu disse que é. Enfim. Aí ele vira assim, minha senhora, que porra é essa? Literalmente, né? Minha senhora, rodízio de carne? Eu sou vegetariano. Aí ela fala, não, porque meu marido tá desinteressado e fulana de tal, a vizinha, falou que é uma simpatia muito boa, você enfia o bife na preciosa. Cara, o Senhor dos Anéis fez muito sentido agora. Vai saber o que ele fazia com aquele anel, né? Gente, os comentários devem estar ótimos. Então, você enfia um bife na preciosa que o seu marido vai achar muito mais gostosa, muito mais, sei lá, apertada, sei lá. O curso. Enfia uma picanha. Filha da puta. A famosa picanha invertida. Ai, meu Deus. Eu tô rindo. Eu tô lembrando da cara do meu amigo falando isso. Cara, calma. Tá aí ainda, ele virou e falou assim, minha senhora, essa sua vizinha é amante do seu marido. E ela tá querendo que você perca o marido. Porque essa porra está podre. Tá querendo porque que você estava morra. 3 dias ali. Então, vamos pensar um pouco na saúde pública, na saúde pessoal também, antes de fazer. Porque xixi no refrigerante, em relação a isso, é fichinha. Vinícius falou que é só botar só umas gotinhas. A gente mandou, conversa depois, ele tá? Mandou, fica a dica. Vou fazer algumas considerações aqui. Vai. Vamos lá, em relação ao primeiro caso. Na minha opinião... O que é o primeiro caso? O primeiro caso aqui é o chá café na calcinha. Minha opinião, isso aqui é feromônio. A tia te chama lá pra ir na casa dela. Ela usou a calcinha 3 dias, com o café ali naquela porra. Se você tá na pegada. Que é o que me então, porque o feromônio você não sente ativamente, né? É que nem mulher que sobe, cheira o sovaco do namorado e fala, nossa, que legal. É. Químicos. Químicos, biólogos. Exatamente. Na minha opinião, cara, isso aqui. A tia vai passar o café e te levar na puta que pariu, né? Se ela tá coando o café na calcinha, é porque ela vai te chamar pra tomar na casa dela. E aí depois do café já foi. Depois do café. Faz sentido, gostei. Eu vem aqui conhecer minha coleção de fósforos. Vem aqui ser uma. A minha opinião é que isso aqui é meramente feromônio. Xixi no suco, café. Eu já ouvi nem falar que fez isso de zoeira agora. Cara, isso aqui. De zoeira eu já ouvi. Isso eu acho meio. Eu fui pro acampamento e o cara acordou o outro mijando na cara dele. Foi uma cena memorável. Nossa. Agora, questão do 3 e outras questões. Cara, a gente tem que lembrar o seguinte: e a questão de simpatia também. Magia é um processo de linguagem simbólica, certo? Certo. Por que que você usa elementos. Usa um bonequinho, usa representações simbólicas pra afetar o teu subconsciente e te tirar daquela história que a gente falou do mundano e te levar pro astral, pro caralho a quatro e basicamente, essencialmente, afetar o teu subconsciente, certo? Basicamente, o que a gente tem com a simpatia, assim, quando você vai estudar, enfim, qualquer escola ocultista, magística, o caralho, como você quer chamar essa porra, você vai ter símbolos específicos daquela escola, é o tal do ocultismo, aquilo que está velado para o mundo e que se revela para você. Então você tem símbolos mais específicos para aquelas coisas. Quando você vai no sentido popular da coisa, pro povão, o cara usa o pouco conhecimento que ele tem simbólico e as coisas que ele tem à mão. Então, essencialmente, simpatia e magia estão... A simpatia é a magia popular. Sim, deixa eu só fazer um pequeno adendo. Não, o, nome... o chefe secreto reclamou dessa tua frase aí. Deixa eu só fazer um pequeno adendo. O próprio nome simpatia, no sentido medieval, conexão. É sobre isso, é sobre conexão. Você cria conexão, então, por exemplo, o pessoal acredita... Isso era medicina medieval, né? Uhum. Você tava com um problema de cabeça, então o pessoal já conhecia como é que era o formato do cérebro. Ah, você tá com problema com a cabeça? Come uma noz. Que eles viam na noz o formatinho do cérebro, e eles Sim. faziam essa ligação. Porque como Deus criou Sabe. Tudo, criou o mundo, então, tipo assim, o que, é simpático uma coisa a outra? Então, você tá com um problema no joelho. Ele vai te recomendar algo que seja parecido com o joelho pra você consumir aquilo de alguma forma vai melhorar. Não, e se o problema for psicossomático, resolve. Resolve bonito. Ah. Eu quero só botar um outro detalhe, assim, que no vudu isso aí costuma chamar de testemunho, né? Você pega um testemunho da pessoa, que é alguma... Uhum. Não precisa ser um xixi, nem nada disso. Você pega algo da pessoa, por exemplo, e você amarra e conecta algo seu. Sim. Você pega um testemunho do outro, um testemunho seu. Ou você faz a pessoa engolir um testemunho seu, ou uhum. ter um testemunho seu. Então, e só concluindo. Então, baseado nisso, a gente entendendo essa questão simbólica, você consegue entender, por exemplo, aqui que é o bonequinho amarrado... Entender? Ou esse tipo de fundamentação para amarração. Entendeu? A questão daquela que foi publicada, de ah, bota o nome embaixo do pé e pisa o caralho. Quatro. Porra, se eu tô falando que magia é simbólica, você tem que trabalhar com um símbolo, você tá botando o nome da pessoa embaixo do seu pé e pisando. Você tem certeza que é amarrar ela que você quer? Porque eu acho que você tá fazendo é outra coisa. Então você tem que pensar um pouquinho então... simbolicamente. Pra entender a cagada que você tá fazendo. Eu acho estranho você que fala assim, amarrações do amor. Aí tem sabonete, defumador, que não sei o que se chama Chora Meus Pés. Isso não me parece muito bom, não. Ah, mas aí nome e cada um bota o que quer, né, velho? Pra vender, velho, você põe o nome que você quiser. Sim, entendeu? Aquela é, porque essa merda não faz nada, é né? É questão véio? De submissão também, é. Né? Você tá colocando... Cara, quanto que a galera vai entender que relacionamento... Ela precisa de duas pessoas que estão afim de algo se conectarem pra algo, né? Não adianta duas pessoas não terem nada a ver eu vou ser submisso ao outro. É um princípio de igualdade, né? Senão não dá. Eu acho que você falou uma hora sobre a questão de como você se protege disso. Na verdade, a proteção que você faz contra isso é como qualquer outra proteção que você faz contra qualquer outro tipo de trabalho, entendeu? Você mantém suas defesas ativas para esse tipo de condição não te pegar. Para pelo menos você ter consciência se estiverem tentando fazer isso, entende? Aquela coisa do... Eu acho que rolou alguma parada. Sacou? É, porque uma das coisas que eu acho, de novo, mais legal em magia é você ter consciência, é você sair do automático e você perceber as coisas que estão acontecendo com você e as coisas que estão acontecendo ao seu redor. É vero. Procede. Sim, significa. Sim, sim. Então, Andrei, no final dessa pauta, tem um monte de vídeos do YouTube de pessoas ensinando a fazer amarração, dizendo que faz amarração por precinhos módicos. Ah, cara, tem gente... O que, que você acha disso? Eu acho que quando nasce um otário... Nasce uma pessoa pra ter, né? Porque o mundo precisa ser reequilibrado. Duas, eu diria o que é o Bezerra da Silva. Todo dia sai de casa, um malandro e um otário. Se os dois se encontram, dá jogo. Exatamente, é isso que acontece, cara. Todo dia. Infelizmente é isso, gente. Hoje em dia a internet diz que você não precisa nem sair de casa. A gente tá lidando com pessoas desesperadas. Por falta de maturidade emocional, de um monte de coisa. Falta de maturidade não significa pouca idade. Exato, e encontra esse tipo de picaretagem. Assim, na minha opinião, é picaretagem. Tem um monte de marmanjão aí, você viu aquela parada do bagulho da Xirra? Um monte de marmanjão de mais de 30 anos dando nota baixa na Xirra porque destruiu minha memória do desenho. Isso é uma pessoa patética, tipo, um otário. Não assiste, cara. Isso é falta de maturidade também pra lidar. Ah, então, exatamente. O que mais tem hoje é uma falta de maturidade. Hoje a gente tá vendo mais do que nunca. Uma das características dessa geração é a falta de maturidade, né, cara? Hoje em dia as pessoas... Tudo bem. Vamos dizer que dessa geração nós estamos falando da nossa também, tá? É, lógico. Não, sim, claro. Inclusive na gente às vezes falta de maturidade. Porque não adianta você ter só maturidade, por exemplo, o cara pode ter maturidade em todos os campos, mas aí não tem uma maturidade emocional. Sim. Aí pronto. E maturidade emocional hoje é difícil da gente desenvolver. Não, eu sou super contra falar, tipo, essa coisa de... Cada geração tem as suas características, mas é fato que a nossa geração, ela é aquela geração que há 30 anos é moleque ainda. 30 Sim. anos é tipo, ah, não, poxa, coitado, né? Não sabia o que tava fazendo, né? É, mas eu acho que é o seguinte, a maturidade emocional os danos que houveram à maturidade emocional da geração anos 70 pra frente, e que aparentemente estão cada vez piores de geração por geração, na verdade é uma condição que a própria sociedade está colocando. Sim. Sim. O nosso próprio meio de vida está gerando esses processos de maturidade emocional. Mostrar na civilização. Eu nem acho que tipo, é uma questão de uma geração beijo pior, pro Bauman. Pior que outra. Eu acredito que são características de geração. Tem coisas ruins na geração passada que a nossa não tem. Só... É só uma questão de característica. Deixa eu fazer a colocação então. Vamos tirar da parada o karma. Saibam que tá. O meu morreu. Porque eu não acredito. Por exemplo, sei lá, eu não acredito em karma. Aí a pessoa vai fazer. É ético. Em que período agora? Você tá falando da nossa cidade de hoje? Não, eu tô vivendo no medievo, enquanto todo o resto tá vivendo. A gente tá vivendo no medievo mesmo. Opa, ou vamos começar a viver no medievo. De verdade. Vamos tirar essa parada de esotérico, místico da parada. Olha, é ético. Eu tenho uma visão muito peculiar de mundo, que é, se aquilo te afeta de forma ruim, você não faz. Se aquilo não te afeta de forma ruim... Vai lá, Champs. Se você não se importa com as outras pessoas. Eu tenho uma versão muito mais simples. Roubar é ético. Depende da situação, do contexto. Roubar nunca é ético. Então por que você vai roubar o emocional de uma pessoa? Pra mim, pode ser. Pode ser ético, sim, claro. A pessoa tá passando fome. Tudo bem. Roubar sem necessidade é ético? Ah, tá. Aí sim, aí é mancado. É. Depende. Se for o banco, eu. Mas eu tô falando sério. Roubar de alguém que tá na mesma condição de você, sem a sua necessidade, é ético? É, lei do mais forte. Que filho da puta. Porra, você mandou uma lei do mais forte. Puta que pariu. Sacanagem. Escravo servirá. É. Nossa, faz tempo que a gente não manda essa no Graças podcast. A Deus, no sinal de que nós estamos evoluindo. Olha, tá vendo? Então, esse raciocínio de é ético ou não é, eu sou muito focada na pessoa. Exato. De tipo, se você está fazendo e faz mal pra você, se não faz mal pra você, ok. A maioria das pessoas sente empatia. Não, mas se faz mal pra você, aí que tá. Você tá envolvendo um terceiro, uma outra pessoa no meio, entendeu? Então a questão não é se faz mal pra você. Porque atento, se faz mal pra você, você quer encher o rabo de crack? Meu irmão, se você fizer isso na casa do caralho e não estiver enchendo meu, só que eu quero que se foda, entendeu? A questão é que quando a gente envolve esse tipo de situação, você está envolvendo uma terceira pessoa. Então, às vezes, para você tá tudo beleza, só que você tá fodendo a vida do outro. E se você não tá se importando, eu acho que para você tá ótimo. É a questão que o André falou, é ético fazer? Se você tá se importando, se você está pensando em ética nisso, você se importa. Eu acho que a questão de ética é essa, assim, ético não é. Se você tá pensando em ética, você se importa. Quem realmente não se importa, foda-se a ética. Alessandra Negrini. Não me conhece. Faz muito bem ela. Vai. Lívia, posso no RH rapidão? Só pra eu testar o negócio. Se eu fazer uma amarração com ela, vai pegar. Olha aí, é o podcast da magia contemporânea. Parece Vamos ver minha errada aí. Quem fez? Primeira. Quem fez? Segunda, quem segura o BO da Alessandra Negrini? Porque essa galera da Globo aí tem uns tiozão que segura os BO deles que são... O pessoal da Globo deve ter. Tem uma galera que segura as picas deles ali que bota presidente no chinelo, viu? Bota a Golden Dawn dos Estados Unidos defendendo o Trump no ó. Quem fez foi o host do 14º podcast mais escutado, segunda pode pesquisa. Ok, então se o host fez e Dona Negrini não tinha as defesas necessárias... É possível que ela sinta, sei lá, talvez, aquela ausência por algo que eu não conheço. É uma ausência. Eu queria um podcaster na minha vida. Imagina ela falar assim, nossa, estou sentindo falta de algo, mas aí... Algo que tem o formato do Andrei. Quem é esse Pokémon? Aí, tipo, tem essa... Talvez. Eu imagino que talvez seria uma forma de expressar isso. Mas daí tem um outro detalhe. Você faz essas paradas para... Você faz essas paradas para pessoas que normalmente estão próximas, né? Matheus Farias, ele perguntou assim: será possível fazer amarração usando os 40 servidores? Eu disse pra ele que... Pode falar. Você agora. Pega os 40, pega uma fita em volta, amarra. Rola no seu pau. Todos o 40 decarnal é uma amarração. Gente, de novo, o pessoal acha que o decarnal é uma amarração. O decarnal é um servidor para... Si próprio. Para você aumentar a sua autoestima. É que nem o Keller falou no início, que tipo assim, ah, eu me melhoro, aí aquela pessoa, como eu sou uma pessoa melhor, aquela pessoa vai me notar. Não é uma amarração. Notice me, senpai. Notice me, senpai. Dá pra fazer efeitos parecidos. Dá pra você fazer influências na pessoa utilizando algumas das cartas, dá pra você causar algumas coisas. Tá, mas influência não é, uma amarração. É diferente de uma amarração. Não é um processo de amarração, mas dá pra você causar alguns efeitos. Tipo, fazer a pessoa pensar. Tá. Eu consigo imaginar como fazer isso. Sabe? Sim, eu também consigo pensar. Ah, imagina que um negócio onde que não tem ninguém e vai tirar a roupa. Funciona. Oi? Também. Isso chama assédio. Não sei. Então, eu vi hoje um quadrinho. Olha o negocinho aqui. Pelado, né? Eu vi um quadrinho hoje explicando que a melhor forma de você seduzir uma pessoa, você mulher, seduzir uma pessoa é pegar o sutiã e jogar na nuca da pessoa assim. E falar assim, vem cá. Cara, isso tá tão errado. Isso tá muito errado. Sabe o que você tá fazendo, sua vadia? Vai dar muito errado. Sabe o que? Eu não sei, cara. Porque o homem é meio merda. Homem é qualquer coisa, né, cara? Você olhou pra um homem, você deu uma virada de perna piscada, acabou. É você... com você assim, cara? Né? Mas existe. Então, mas existe um limite. Depende do homem. Eu vou falar no homem em geral, não vou falar do Kelly. Mas existe um limite. Tem um ponto em que pode ser too much e o cara ficar meio. Caralho, mano. Tô com medo dessa mina aí, porque eu não aguento não. Porque a masculinidade é frágil. É, tem, eu digo que tem dois pontos. Diga. Tem um ponto em que o cara atinge a fragilidade da masculinidade, que o cara fica com medo da mina. Sim, sim. E tem um ponto em que você senta e começa a rir. É, já é, pode ser. Você acha engraçado. Mas eu vou achar engraçado de pau duro, então tá tudo certo. A mina chega no pole dance... Aí vai tirando a roupa, aí você dá risada. Não, o famoso estou rindo de nervoso. E... Ou então quando o cara vai lá tirar a roupa, a mulher ri do tamanho do pau dele. Pode ser. Aí ela olha e fala assim: podia ter um day longer neste 40 servidores. 40 servidores, 41. Próxima pergunta? Deixa eu ver aqui. O Vinícius falou que se você conseguir fazer a Alessandra Negrini tomar o teu xixi, dá. Foi operação de guerra, hein? Mandava. Acho que eu vou mandar meu currículo pro PagSeguro. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Gente, a hora de pergunta é essa. Ó, o Vinícius se ensinou aqui como fazer. Como fazer o quê? Então, eu não entendi se ele tá ensinando como fazer. Você tá jogando Magic? Usa a carta tal, bane não sei quem. Mas é isso. Por favor, explica isso daí que eu não tô vendo isso. Vinícius mandou uma mensagem assim, ó. Aplica The Giver na pessoa. Tira o The Protector dela. Aplica The Carnal em você. E banho o The Case, o casto, né, de você. Isso é parte de servidores ou é médico? Não, isso parece muito com médico. Joga um Gipotinho e depois do Black Lotus. Então, mas é por isso que ele tá manjando. Ele é jogador de Magic. Se ele aplicar a lógica de Magic no 40 servidores, o Vinícius fica onipotente, cara. Manopla do infinito do Vinícius às 40 cartas. E o pior... É o Jafar, né, com o gênio. Tipo, como é que é, velho? Poderes! Poderes infinitos! É. Dentro de uma... Malabarazinha. Repete aí o que ele falou, por favor. Aplica o The Giver na pessoa, tira dela o The Protector, certo. Aplica o The Carnal em você e bane o The Case de você. Antes disso... Não tem que banir o The Case dela? Tá? Não, de você. Não, pode ser dela também, se quiser, não tem problema. Antes disso, te aconselho a usar o que envia mensagem. The Messenger, acho que é o nome, inclusive. Faz sentido. Pra mandar mensagem. Tipo. Só lembrando, gente, não sei se a gente já falou em um outro episódio, mas o Vinícius é jogador de deck preto. Entendi. Poderes cósmicos e fenomenais. dele, mano. Isso é muito escroto, né? A gente falou que não ia ensinar a fazer amarração. A gente acabou ensinando. Não, não chega a ser uma amarração, né? Mas você tá afetando. Não é uma amarração, mas de repente você vai brilhar na frente da pessoa. Não, mas isso eu não acho uma amarração. Tipo, é uma coisa de beleza. Você vai pegar a pessoa. Isso vai fazer com que ela fique. É um jogo de ataque e contra-ataque. A questão é o seguinte: é que nível de receptividade a pessoa vai ter. Exatamente. Porque é como a gente tá brincando, mas é verdade. É uma partida de Magic. Entendeu? A pessoa não. Ah, mas a pessoa não conhece Magia do Caos? Porra, mas ela conhece santo pra caralho. Aí ela começa. Fugido. Aí ela joga o Santo Expedito na frente. Joga o São Jorge. Quanto de ataque, quanto de defesa? Vai, caralho! Cara. Iniciativa. É o truco, né? O truco do cristão é. O cara chega. Exódia! Obliterar! Tem um sensitivo do lado vendo a situação. O cara, caralho. Cara, só olhando. É verdade, cara. Santo Expedito aparece, dá um tapa na cara do Protector. Cara, é o Super Smash Bros. do cultismo, eu cara. Eu tô imaginando, tipo... Street Fighter agora. Mas tem um jogo de Street Fighter bíblico, sei lá, mitológico. Aí puxa assim e fala: o trunfo, Ave Maria! Pô, dessa não, santa preta enorme. Assim. Super trunfo é Jesus Cristo. Jesus Cristo. O Agronopoulos fez uma pergunta que é o seguinte: por que chamamos de animação, de live action, sendo que é animação digital? O filme do. Porque tem atores reais. Ah, tá. Então, isso aí, quando eu posso. Ah, não, desculpa, não, é sobre o Rei Leão, não do tipo que eu. Por que que nós chamamos de live action, sendo que ainda é uma animação digital? Porque a gente é um arrombado. É, porque a gente é trouxa. É porque falta uma categoria só pra isso. Entendi. Próxima pergunta? Eu acho que, deixa eu ver, tinha uma aqui atrás, deixa eu ver se eu acho, peraí. O Cussa tá falando... O Cussa, nota cultural do Cussa. Existe uma bebida à base de sêmen humano que faz muito sucesso nas festas de Portugal. Portugal Oi. Tem um licor chamado licor de merda. Ele mandou inteiro pra mim o porquê e como que funciona e tal, na mensagem, depois eu te envio. Ou envia pro Grolo agora. Ou não, tá? É, ele tá acordado ainda. É, velho, agora deve ser 12 da manhã lá, né? Não. Tá. O horário de verão aqui, 3 horas de diferença. Conheço moças que piram nos homens dela. Ah, tá. O Max perguntou se a amarração só é usado para... O Max Rinzai, né, perguntou... Inclusive, cara, abraço, Max. Ele perguntou assim, a amarração só é usado para pessoas? Dá pra me amarrar, sei lá, o meu cachorro. Cara, no Japão eles devem usar com boneca inflável. Inclusive, tem o Pokémon. Waifu, que é um travesseiro. É, perfeito. Assim... Mas eu vou usar no meu cachorro, por exemplo. Existe uma discussão aí a ser levantada. O seu cachorro tem uma verdadeira vontade? Olha, vou te dizer que Sim. O mestre secreto que tá aqui sentado embaixo de mim tem muita vontade. Você quer se amarrar com o cachorro, dá 3 de comida pra ele que ele nunca mais larga de você. Opa, petisquinho. O gato nem fudendo. O gato fala assim, pô, pode fazer o que você quiser nessa merda. Eu quero que você se foda, seu filho da puta. O gato, ele já tá iniciado na 7 linha. Já. Eu acho essa pergunta complexa porque o que você quer causar com isso? Que eu imagino que não seja uma zoofilia que você tá pretendendo. Por favor. Até porque você... Espero. Até porque existem maneiras muito mais... Não, fui eu que propus a zoofilia. Ele só falou se só funciona com pessoas. Coloca mel no... Se eu posso fazer, por exemplo, uma amarração minha com trabalho. Trabalho, eu quero arranjar um trampo em tal lugar. Tá. Aí não é amarração, né, cara? Eu acho que mas a amarração envolve vontade. O Grola falou que é questão de... Lidar com a vontade da pessoa. Você Sim. Lidar com um trabalho, com um emprego, não faz sentido, não é isso. Amarração é verdadeira vontade, fazer uma pessoa com outra. Aí tem outras magias de proteção pra evitar, porque assim, na verdade, quando você tá lidando, aí vamos falar, fazer essa relação que você. Ajustar essa relação que você fez. Quando você tá lidando com o trabalho, normalmente, falando de empresa, você tá lidando com a vontade de várias outras pessoas. E algumas pessoas podem ter vontade de enfiar o dedo no seu rabo. Podem ter vontade que você se foda. E é uma coisa comum de acontecer em ambiente de trabalho, certo? Alguém querer puxar teu tapete. O que normalmente se faz nesse tipo de caso é um trabalho de defesa, né? Cursa, por exemplo, tem um bom de quando tem filho da puta no trampo. Mas assim, do jeito que você fala de fazer uma amarração no trabalho, imagina assim, pra eu não perder meu emprego. Então, mas não é amarração, isso é uma magia de defesa. Aqui o Cursa levantou outra. Teria como, sei lá, eu sou o presidente da firma... E eu sou... Caralho, a gente tá... Esse bagulho dos 40 servidores tá fazendo a gente querer alterar a estrutura da Matrix, tá ligado? Uhum. Opa! O Cussa chegou e falou assim... Eu sou o presidente da firma e eu sou iniciado nas paradas. E eu quero escravizar os meus funcionários à minha empresa. Dá pra me amarrar eles à minha empresa? Cara, mas isso já acontece. Se chama... Capitalismo. Chama salário. É, paga 3 vezes mais que a sua concorrente que esses caras vão nunca mais vão sair da sua empresa. Ô, Cussa, calma aí. Ô, Cussa, agora você, eu tô decepcionado com você. Tem que ser o contrário. Como é que o empregado escraviza o chefe? Esse é o desafio. Você tá pensando que você é classe proletária. Você tá achando que você é muita coisa? Não, você... Não, o curso ele falou isso só pro cara... Sabe aquele negócio tem de botar cara, o nome... Deixa pra lá, velho. Oi? Não, agora fala. Eu já fiz. Já fiz isso aí. Melhor não. Fui ter reunião com chefia, alguma coisa assim. Sabia que era pra comer o toco. Maluco, uma semana com o nomezinho... calçado. Chega lá, você, na melhor das hipóteses, você vai chegar lá com mais confiança. É, lembra aquela história que é magia simbólica? Ah, tem uma pessoa que tá enchendo o seu saco. Então, lembra aquela pedra vulcânica que a gente ganhou no freakout? Porra, aquela pedra vulcânica, boa. Num saco preto, amarrado com uma fita vermelha. Chacoalha aquela porra, eu tenho umas horas. É? Terra essa merda. Até fazer uma erupção na vida da pessoa. Pra quê, Keller? Tu pega só, faz assim, ó. Enrola e acabou, mano. Entendeu? Você pode até usar depois a pedra de novo, depois de um. Não, sim. Depois você passou, você tira, é pra reuso. Boa, obrigado, viu, galera da pedra vulcânica. Uma galera que sempre fala assim, mas esse negócio de fazer isso com o chefe não é errado, não sei o quê. Maluco, eu não estou numa estrutura de poder de igualdade com o chefe, só pra avisar. Ele tem uma estrutura que defende tem ele. Tem situações. É, obviamente, se não funciona pra você, não faça, entende? Mas eu entendo que se eu não tô numa situação de igualdade... Você não tá escravizando, você tá colocando o cara no seu devido lugar. Você não tá o tempo todo com... Entendeu? Eu tô, na verdade, tentando botar no mesmo nível. Você não pegou nada. Tô querendo botar no mesmo nível, né? Tô querendo me colocar no mesmo nível da chefia aí. Acho que é isso, Dedei. Aline Vito, um banimento bem feito protege a amarração? Não. Não. Não. Higiene contínua e bem cuidada te ajuda a perceber se está tendo uma ação, mantém suas defesas altas. E melhora suas condições de relacionamento também. E uma vontade bacana fica mais difícil de ser dobrada, né? Você tem uma vontade firme, uma vontade bem cultivada. Então ela funciona como uma defesa, mas ela não dá imunidade, entende? Gripes ainda podem ocorrer. A vontade firme é a melhor defesa. Uhum. Ou você chama teu Exu pro teu lado. Deixa ele a vontade firme que eu penso assim, tem muito a ver com autoconhecimento. Sim, vontade quando a gente fala é você, aquela coisa de você conhecer o seu propósito, se entender, né? Na hora que você se conhece, você não se deixa levar pelos outros tão facilmente. Você percebe, por exemplo, que não, em qualquer situação eu não teria interesse nessa pessoa, então algo errado está acontecendo. Pelo menos você vai perceber que, opa, isso aqui não tá normal. E o Vinícius, ele responde também a Aline dizendo assim, cara, acredite o suficiente pra te proteger, assim, mantenha a crença. É a vontade. É a vontade, é isso que o Grolla falou, né? Não é o banimento, é a tua vontade, né? Que é a grande defesa. Relatos. Kelly, tem uma pessoa que foi no freakout e falou que fez uma amarração contigo. Não, alguém foi pro freakout, deixa eu explicar. Tivemos o freakout agora em outubro, e alguém mandou uma mensagem pra mim no meu Gato Curioso, e falou assim... Usei o The Carnal no Keller e funcionou. Mas eu não comi ninguém. Não que você lembre. Não que eu lembre. Tivemos o caso bizarro do banheiro, né? Do banho. Oi? Que ficaram... Vamos abrir aqui pra galera. Ficou no quarto aqui, no loft da penumbra, eu, Tupá e Matheus. Né? Aí a gente, no fim do evento, a gente sentou e colocou as coisas. Aí o Matheus tava com medo, porque... Matheus é um amiguinho que nunca apareceu. Que nunca apareceu, nem provavelmente não vai. Pau no seu cu, Matheus. E ele tava. Vultos foram vistos aqui e Matheus ficou com o cu na mão. E aí, na hora que a gente tava lá juntando as coisas do freakout, arrumando as coisas, né? Limpando as panelas e tal, tava eu, teu pai e o Matheus, a gente conversando. Aí a gente falou, Matheus, pode ir lá tomar banho, né? Que a gente vai depois. Matheus, ainda alcoolizado nos efeitos da noite. O final de semana inteiro alcoolizado. Matheus ficou olhando assim e falou, mas então eu vou dormir sozinho? E ele ficou mó deprê, tipo, ele ia pro quarto e voltava, depois olhou e falou, não, tô atrapalhando vocês e tal. E eu e a Tupá não tinha entendido o que ele tava falando. Porque quando a gente falou, a gente vai tomar banho, Matheus entendeu que nós tomaríamos banho juntos. A pessoa entende o que quer. E aí eu falei, não, Matheus, eu vou dormir com você ali do lado, tá tudo bem, cara. A gente vai tomar banho porque a gente vai tomar banho, cada um no seu momento. Aí ele, ah, tá, desculpa, não tinha entendido. Mas não muda de assunto, não. A pessoa que usou o decarnal pode ter sido apenas para poder chamar sua atenção, conversar, legal. De novo, carnal não tem a ver com exatamente sexo. Ou pode ser que colou um sósia do Keller e falou, não, sou eu. Caralho, e eu? Eu falei, ó. Já caí nessa, hein? Você já caiu nessa, opa, do sósia? Não tem aquela história que o Jacaré Banguela falou que era o Jovem Nerd pra pegar a mina? Que merda. Quem tá falando que é o Keller por aí? Que verme. Bom, parabéns pros envolvidos, né? Eu só fico triste de ficar de fora. Foi bom pra você? Não, eu fico triste de ficar de fora, né? Porra. Mas tudo bem. Imagina, eu mesmo e alguém que... Olha, foi seu SAG. Será que se eu transar com ele é punheta? Olha aí, tá vendo? Fica a dúvida aí. A Lívia tá pensando sobre isso. Vai. Eu já tive situações também, né, da pessoa falar e tal, e vai, ah, eu vou fazer um trabalho então pra juntar os nossos caminhos. Aí você fala pra pessoa, corre pelo teu, né, corre pelo teu aí, que eu vou correr pelo meu. Como os caminhos não estão juntos, foi, sei lá, 5 anos, 6 anos, então... Isso aí é uma subjetividade absurda, né? Eu vou fazer um trabalho pra juntar nossos caminhos. Não, a pessoa. Não, de repente, cara, vocês dois cometem um crime e ficam na mesma cela. Que merda! Caralho, Grola. Para com isso, cara. Viram sócios, compram uma loja de amendoim. Não, acho que é juntar nossos caminhos biblicamente falando. Ah, tá. Fuk-fuk. É, mas fica, se você não explica direito para o mestre te fode. O Grola é um mestre de RPG desgraçado, né? Sou, total. É, Grola, história de amarração. Cara, tirando aquela que eu já falei ali, que eu fiquei sabendo aquele histórico. Que eu me lembre. Ah, teve aquela... Cara, não, eu vi o rebote. Mas essa foi tensa. Mas acho que eu já contei essa história, que eu tava no terreiro e tinha uma criança de acho que no episódio de que a gente falou de Umbanda. Mas pode contar de novo. A criança tava se retorcendo e gritando, e gritando, e gritando. Numa gíria de caboclo. E aí colocaram uma roda, colocaram a mãe dela e a criança de sei lá, 5, 6 anos lá no colo dela. E a criança gritava, gritava, gritava e pedia pra sair. E falava, mamãe, mamãe, fazia carinha na mãe. E falava, mamãe, eu não quero ficar aqui. Tinha algum troço cabuloso na menina. Aí chamaram os Exus e nada e tal. E aí depois... Chamaram a tropa de SWAT, é, né? Aí parece que varou a madrugada com a mãe, a família e a criança lá pra tirar o que tava na criança. Na outra semana a gente ficou sabendo que era um trabalho de amarração que uma mulher tinha feito pro pai da menina, aí o rebote pegou na criança. E aí a porra da entidade colou nela. Ou seja, tinha sido um trabalho mais feito pra pegar rebote, porque não foi bem feito, não sei o quê. O cara... Ah, mas depende, que depende do nível aí, de... Né? Puta, cara, isso, esse olha, negócio de rebote, velho, é uma merda, cara. É o astral, inclusive, depois eu preciso trocar ideia contigo de um fato que me veio hoje. Então, porque esse lance é o seguinte, quando você joga, principalmente quando você mexe com quantidade, e você joga pra cima... É aquele efeito dominó, entendeu? Você vai mexer uma peça aqui, de repente você mexer uma peça aqui, cai outra aqui, começa a arregaçar a porra toda. E você nunca sabe quem é. Quem comentou, inclusive, sobre isso, pra mim também foi Exu do Rio. Ele falou, cara, ó, você vai mexer nesse negócio aqui, não adianta muito você não querer que pegue aqui e pegue ali. Porque se você mexer a peça aqui, o rebote vai pra todo lado. Entendeu? Não dá pra você, muitas vezes, isolar um peão aqui e querer que uma magia só pegue exatamente aqui, porque tem toda a influência em volta. Magia não é um laser, uma, né, ciência exata, né? É, e não é um laser, eu vou mirar só naquilo. Tem coisa que ele vai dar um esporrada pros lados, né? Não, e sim também. E a questão é a seguinte: como esta pessoa influencia essas outras que estão do lado? Se você tira essa peça do jogo, tudo isso aqui pode cair, né, cara? Isso aqui sente, né? Acho que é isso. Você lembra de alguma, Lívia? Eu tenho uma experiência pessoal muito besta, que eu tava numa situação que uma pessoa tentou ou tá em processo de fazer uma amarração para uma pessoa com quem eu estava no momento. Boa sorte pra quem tentar, eu gostava de ver o resultado na cabeça do cara. Então, e na verdade, essa pessoa, a pessoa que fez a amarração, ela não foi em nenhuma entidade, não foi, estava tentando fazer pela própria vontade, estava matando a bola no peito, e percebeu que na casa tinha uma criança. E ela mesma falou depois que, tipo assim, quando ela percebeu que tinha uma criança na casa, ela estava tentando fazer uma amarração muito daquele no sentido de vou pisar em você. Uhum. vou subjugar você. Uhum. Ela sabia que isso ia esporrar, como o Keller falou, na criança. E ela puxou de volta. E essa pessoa se fudeu. Ela tinha uma empatia. Ela percebeu que ia sobrar pra criança, puxou pra ela e se fudeu no processo. Sim. Então, tipo... É, se... puxou, pegou a carga de volta e tomou no rabo. É. Tem uma coisa também que é importante falar, que é o seguinte. Pessoas que costumam fazer esse tipo de questão de amarração, toma cuidado. Quando você vai fazer amarração em cima de um cara ou de uma mina... que é casado com uma pessoa que também é do Paranauê. Eita, porque aí, em vez de a pessoa só se defender, existe a possibilidade muito grande que a esposa ou o marido mandem a carga de volta. Não, eu tô aqui pra devolver, bichão. Eu não tô aqui pra... Eu tô pensando... Cara, eu acho justo. Sim, eu tô não, numa... eu tô falando só disso. Qualquer magia de ataque, sim, eu sim, acho justo eu não... que você devolva. Eu tô pensando numa pessoa específica, conhecida da mesa... que eu acho que, ok, às vezes ela pega pesado, mas tá dentro do direito. Total. E de tudo, cara. Ah, eu mandei uma bênção, parabéns, Keller. Porra, toma aí de novo, toma em dobro, obrigado. Toma aí. Eu acho que tudo é pra ser dividido. Ah, é? Então é lei tríplice, tá valendo? Cara, se eu tivesse capacidade de mandar tríplice, eu tava mandando, mas não. O que eu mando não, é tipo, igual. Não, mas às vezes você mesmo. Só devolve e acabou, cara. Eu acho que a lei tríplice é... Eu falei tríplice... Monguaguá. A lei tríplice é karma de Wicca, não é? É karma de Wicca. A lei tríplice. A lei de três. Tríplice. Então, essa daí. Tips. É uma coisa. Lala. Eu acho uma coisa legal. É tipo assim, você está passando adiante o que você quer. Você não pode ficar cerceado por ela. Devolva seus ataques, devolva suas bênçãos. Esse é o resumo de hoje. Bem, gostaria de agradecer muitíssimo a galera que está aqui gravando com a gente e a você que está assistindo online, ouvindo a gente online, vendo na verdade, né? Porque a pessoa está vendo no Hangout, né? Pessoa que é um apoiador, que tem nosso grupo secreto, é sempre avisada das nossas gravações ao vivo. Cara, é sempre bom lembrar, gente, a gente tem o apoia-se.com, o apoia.se/confidencial, apoia.se/confidencial. É isso, né? Certo. apoia.se/confidencial, que é o apoia-se do Mundo Freak. E do Magicando. Ah, eu gostaria de apoiar mais o Magicando. Nos mande presentes. Se você for uma marca, nos mande mimos. Se você for pobre, nos mande good vibes. Se você for pobre, nos mande nudes. Pode mandar nudes. Ali você fala que eu falo, pode mandar nudes, né? Chame os amiguinhos para apoiar o podcast. Faça um churrasco e nos convide, que já aconteceu. Faça um churrasco e coloque o podcast para os seus amigos. Também. Obrigue eles a ouvir o podcast. Divida. Se você tem alguém que gosta das macumba, pega aquele que você acha que bate com a pessoa e manda para a pessoa para dar uma olhada. Curta e compartilhe. Curta e compartilhe. É, fale para os amiguinhos, apoia essa porra, caralho. Isso, seu isso. Filho da puta. Opa! Começa elogiando, né? E vai. Mas às vezes só funciona assim. Tem os ouvintes que só funciona assim. E cara, quanto que tá? O mínimo é R$5, né? R$4. Cara, se você tem como liberar. Vai passar de ônibus, vai tomar no cu, né, cara? Se você tem como. Uma. Não precisa nem volta, só vai. E. Estamos estudando? Pode falar já, André? Do Magicando ou não? Esse aqui vai sair quando? Eu nem sei o que você vai falar, mas... Porque pode... da periodicidade. Que a coisa sendo estudada, estamos estudando. Sim, não, a gente está estudando a periodicidade. Se aumentar os apoios e o nível que a gente acha legal... O que, a gente que é o vai... nível que a gente acha legal? O nível que eu quiser. Que eu não defini ainda. Mas a gente está planejando novas coisas do Magicando, novos... É, cara, vocês não têm ideia. Novas ideias. Bastidores, cara. Muitas coisas legais. Quem chora sangue vai chorar duas vezes mais sangue. Então, gente, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. E é aquilo. Ótimo no bode, praise the sun pra todos vocês. A tia Lívia vai falar o que você faz numa situação dessa, você sendo a mulher, porque é o ponto de vista mais próximo da minha pessoa. Você é mulher? Meu Deus. Nossa, você não tinha percebido? Acho que você era tipo o David Bowie, assim, não tem sexualidade. Escolhe uma vez por dia o que quer. Mais ou comendo. Tá bom, então. Hoje vai crescer um pinto. Cara, o pinto é superestimado. Com certeza. Pra caralho. Pra caralho. Silêncio pra tirar o som da chuva na edição, que ele disse que tá ouvindo bastante, mas eu acho que no microfone não tá pegando, tá? Não, mas é porque provavelmente esse microfone é condensador e ele tá pegando a sala toda. O microfone interno. Provavelmente, ele tá porque ele por foi isso baratinho. Que a gente fala baixinho. Tá. Você tá pegando? É. Vamos parar durante um minuto de silêncio pra rezar pro otário. Mas o Audition 2019 tá tirando tudo isso, então foda-se. você ficou mó feliz, né? Porra. Grota também, grota, quando for gravar eu. Nossa, caraca, toda vez que o Kelly fala tem um. Aí eu. Passa essa porra. Não tem mais. Ah, eu vou fazer isso pra me aí ligar. Aí entra um pouco de caote. Para. Parei. Acabou de sair o trailer. Do Rei Leão. Do live action do Rei Leão. É, eu quero muito ver isso também. Mas se acabar o programa, a gente eu não quero ver essa merda. Você é trouxa! Mano, vai ficar Leão, lindo isso aí, irmão. Cara, que se foda. Nossa. Acho que nem a animação. Pergunta, eu chorei, pergunta. Vamos lá, pergunta, gente. Deixa eu ver aqui. Tente encerrar. E é aquilo. Ósculo no bode e praise the sun. Praise! Lívia, olha o código. Não esquece o código. Peraí, eu vou dizer. Calma aí que vai ter código. Código o quê? Sua cadela está mancando. O Vinícius está berrando no meu código. Sério, Vinícius, que tu ligou pra cá pra dizer o código? Que filha de uma puta. Gente, a gente acabou de... Os mestres ascensos acabaram de entrar em contato conosco. Fiquem na linha. Pô, você atrapalhou o final. Põe mas no microfone pra ele dar um tchau. Não, pessoal. Já foi.